Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, o primeiro domingo do mês de julho, dia 2 de julho, o nosso programa é de número 1011. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e... Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também ao Centro Espírita AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luiz e Vídeo e o Paulo de Tarso. Sem esquecermos também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje o nosso convidado é nosso irmão Barbosa, Oswaldo Barbosa, né, da Fraternidade Maria de Nazaré. E nós vamos conversar hoje sobre mediunidade. Então, ligue aí para nós. Você que está começando a ter as manifestações, que você está suspeitando que pode ser mediunidade, quem sabe a gente descobre aqui hoje que é mediunidade mesmo, né? E alguma pergunta interessante que você tenha para fazer para nós, entra aí nas nossas redes sociais, WhatsApp ou YouTube, e faça sua pergunta aqui para a gente passar para o nosso amigo Barbosa. Bom dia a todos, bom dia Rodrigo, bom dia Piero. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo, ajudando de alguma forma. Como diria o Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite, que muita gente assiste depois, né, o programa. E hoje acho que vai ser um assunto bem interessante, né, sobre o despertar da mediunidade, né, que para a gente... Para algumas pessoas é um momento aí de descoberta pessoal, como foi para mim, e também até de curiosidade. Então, vamos, quem puder interagir, mandando pergunta, mandando sugestões aí nas nossas redes sociais, no YouTube. Tá? A gente vai lançar aqui uma enquete. Deixa eu ver aqui com o Rodrigo se está pronta já. Já está, né? Vamos abrir ela aqui, ó. Cadê ela? Só um minutinho. Ó, a pergunta de hoje, gente, da enquete... Aí, vamos lá. Você desenvolveu a sua mediunidade por meio de uma escola ou curso? Aí, quem puder entrar lá para interagir, dando, né, a sua opinião e com perguntas também, tá joia? Bom, passar para o Rodrigo ali agora. Vamos lá, peraí. Aparece. Carlinhos, vamos lá. Rodrigo, bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, né? Hoje o Piero tá ali na mesa e eu tô fazendo aí a vez do Carlinhos. Só vê aí se a minha voz tá muito alta aí, meu microfone tá muito alto também. Mas a gente agradece a participação de todos os nossos ouvintes. O Carlinhos está se recuperando, vocês devem estar perguntando onde é que tá o Carlinhos, né? Ele está se recuperando de uma cirurgia, mas está lá ouvindo a gente, participando. Então a gente agradece aí a participação de todos vocês. Lembrando que a gente tem o sorteio de um livro e um CD para quem participar conosco. Então ligue para nós, o Tião está ali, ó, vocês estão vendo o Tião ali atrás. Então ligue no telefone 12-3921-3009. Então DDD 12-3921-3009 e diga que quero participar do sorteio. Tá? E aí a gente coloca no sorteio aí do livro... e de um CD do Momento Espírita, né? Então, E para bater um papo aí com o Tião também, ligue para nós. E eu passo aí pro Piero. Piero, se puder fazer a prece aí de abertura para a gente. Bom, vamos lá, então, vamos iniciar com a nossa prece. Vamos então aí, todos aí em conexão mental, espiritual, elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vibrações, para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara diariamente aqui na rádio, em todos que estão nos assistindo, possamos formar uma corrente de energia, de boas vibrações, de bons sentimentos, para que possamos ter um programa tranquilo, sereno, bem, com muita inspiração, com muita informação, muita cultura, para que essa cultura, essa informação, essa filosofia espírita tão importante para todos nós possa ser disseminada por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, possamos assim, né, inspirarem por um mundo melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é O Despertar para a Mediunidade. Estamos aqui com Oswaldo Barbosa Júnior, que eu costumo chamá-lo de Gum. É médio de cura, é médio de psicofonia, voluntária da Fraternidade Maria de Nazaré e tem um trabalho de cura às terças-feiras, muito frequentado e com muito bons resultados. Bom dia, Oswaldo Barbosa Júnior. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Piero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tião. Bom dia, vivencianos. Estamos aqui mais uma vez, desta feita presencialmente, que nas outras semanas a gente, à distância, né? E até sabemos que em espírito podemos estar em qualquer lugar. Isso. Né? Encarnados ou não, então onde a força da mente nos leva, nós estamos lá. Bom, Gum, Oswaldo, nós nos conhecemos há mais de 40 anos. Uxa, na parte nem me fale. Mediúnica, né? Eu lembro que nós fomos um dos primeiros a fundar a fraternidade, a AME, né? Associação Maternal Espírita. Fomos também fundadores da fraternidade Seara Espírita Bezerra de Menezes. Isso. Trabalhamos muito tempo. Então a gente se conhece. Jefa também, há muito. Né? A minha mãe estava lá. É? A minha mãe também estava. Sua no mãe, Jefa. Sua mãe era. Aliás. Fazer comida, né? Opa! Nós fazemos reuniões aqui do grupo espírita aqui, que nós chegamos a ter 1.500 pessoas reunidas, tivemos 750 pessoas com comida, né? Com café da manhã, almoço. Isso. E café à tarde. Serviço completo. Mas, Oswaldo, como é que foi o seu despertar para a mediunidade? Olha, Rui, mas a história é mais ou menos assim. É claro que tem mais de 40 anos aí para a gente lembrar em pouco tempo, mas com muita saudade, inclusive. A minha mãe já tinha, assim, os traços, por parte da minha avó, dessa sensibilidade. E na época nem sabia se era mediunidade, não era, uma coisa meio estranha. Até hoje ainda tem algumas pessoas que estranham um pouco o termo, né? Mas, então a minha mãe sempre foi assim, muito voltada à mística. E a espiritualização, e essas coisas todas, tal. Mais a religiosidade mesmo do que uma religião, né? E eu tinha um tio, José Roberto, ele tinha uma fábrica de ladrilhos ali na Rodrigues Alves, ali perto da prefeitura, né? E um certo tempo, tal, ele e a minha tia Nair, abriram um congazinho ali. Um congazinho é um altarzinho, né? Com algumas imagens simbólicas de alguns santos, etc., onde reuniam para fazer as orações, etc., e tinha já um movimento de incorporações Umbanda. Sim. É, tivemos semana passada aqui uns experts no assunto, olha, né? Foi o maior sucesso. Nossa, mas incrível, eu assisti tudinho e maravilha. Então, eu comecei a frequentar, para tomar meus passos, aquela história que você sabe, um ambiente... Você era menino, né? Menino, claro. Há 40 anos eu tinha 2 anos. Tinha 2 anos. Não, então, mas isso foi, foi mais ou menos em torno de 1970 e qualquer coisa. Não, sei lá. Bom, então comecei a frequentar essa reunião que eles faziam, e era prece, etc. Minhas tias todas frequentavam também, não é? E foi por aí que começamos a sentir naquele ambiente, quando nós nos encontrávamos naquele ambiente, uma certa diferença, sabe? Assim, parecia que passava da porta para dentro, a gente estava em outro lugar. Em outro ambiente, e realmente é outro ambiente, sim, né? É claro que tem aquele simbolismo todo, que a Umbanda ainda tem, mantém até hoje, ótimo. E aquele simbolismo todo, e aquilo foi nos chamando a atenção. Até que, depois de vários encontros como esse, nossas tias lá nos colocaram lá na gira, que eles chamam, né? Colocaram na gira. A gira o desenvolvimento. É uma reunião do grupo dos médiums já, dos médiums ali, onde coloca alguém ali dentro para sentir aquelas vibrações todas e eles fazem, então, essa interligação, facilitação da aproximação ainda maior dos espíritos. E que é chamado de gira. Chamado de gira. Porque é o caso, onde tem aquelas danças, etc, etc, chamado de gira. Bom, não sou expert em Umbanda, não, então me perdoe aqueles que conhecem muito mais. E aí, nesse ambiente, já era um ambiente de desenvolvimento, ou seja, de aproximação maior da espiritualidade daquele encarnado que estava ali. E interessante é isso, que a primeira aproximação mais intensa foi de um índio, né? Que é o caboclo, uhum. O índio, que foi que me proporcionou um ajuste melhor para a receptividade, que o médium não deixa de ser um intermediário, né? Então, por isso que chama médium, né? Se você está entre mim e o Jorge, você está intermediando, se ele não conseguir chegar até lá a informação. Então, a primeira aproximação mais intensa foi desse índio. E é claro que... Ele veio batendo no peito. Não, primeiro não. Primeiro só uma coisa estranha, parecia que estava crescendo, entende? Comigo foi assim, cada um tem a sua, cada um é sensível de uma forma, né? Parecia que eu estava crescendo. É o balonamento. É isso aí. E eu sou pequenininho, né? Então, parecia que eu estava inchando, crescendo. Então insuflando. Então, é uma forma, inclusive, de nos fazer perceber que aquilo que está acontecendo não sou eu que estou promovendo. Sim. Porque como é que eu vou fazer ter uma sensação de crescer? Eu não tenho. Então, essa é a sensação que eu comecei a ter. Até depois de um tempo que, sim, aí houve um processo de... Primeiro processo de incorporação, que é o chamado quando somam-se as duas energias com mais intensidade, né? as duas frequências. Então, aí sim, batia no peito. Porque é justamente a assinatura de cada um deles. Isso. Não é? Então, foi dessa forma que começou o meu despertar. E aí, é claro, que a gente, como tive esse acompanhamento familiar, que eu estava ali, foi devagarinho, foi mostrando, minhas tias, etc., as próprias entidades falando com a gente, com aquele jeito carinhoso, com os pretinhos velhos, por exemplo, que foi um pretinho velho que depois que me auxiliou na maior parte do desenvolvimento mediúnico, inclusive, está lá, eu tenho até o terçozinho dele lá de 15 mistérios, ele pediu enorme, e por isso meu apelido de Ogum, né? Então foi dessa forma que a aproximação aconteceu e nos mantivemos assim por um bom tempo. Depois eu não sei nem muito bem por que é que dissolveu esse congai, etc. Mas aí nós passamos, aí dando um salto no tempo aí, nós fazíamos evangelho no lar na casa da minha mãe, que era ali por pertinho, Rua Áurea, uma rua paralela à Rua Rodrigues Alves, para quem não conhece, é pertinho ali. Minha mãe morava ali e a minha irmã do lado. E nós todos, nós somos em quatro irmãos, né? Nos reunimos na casa da minha mãe todo domingo pela manhã, desculpe, para o Evangelho no Lar. Que, aliás, fica aí o convite. Quem não fez, faça o Evangelho no Lar. É muito, muito importante, interessante, faz muito bem. Bom, nessas reuniões, depois, é claro, de muitas reuniões, nós começamos a ouvir algumas vozes, né? E, tanto eu como as minhas irmãs. A minha irmã Isabel Cristina, por exemplo, uma das mais velhas. Bom, e começamos a ouvir. E, é claro, com o tempo, a gente... essa afinidade vai crescendo, né? Vamos se conhecendo, seria o caso. E aí nós ouvimos falando, mas não entendíamos nada, porque... Mal falava português e falava francês, falava inglês. Nossa, não dá certo. E quando a gente não sobe, o pessoal desce, né? Para poder dar atenção. E depois de um certo tempo, então, nós começamos a receber a informação que esse doutor Albert Fanchon, um francês, né, que nasceu em Lyon. E até hoje ele dá essa atenção para a gente lá, para o povo todo, tudo mais, né? Como uma... Claro que mudou um bocado a estrutura na época, era um francês muito arraigado, pesado, tá, difícil quase de entender, mas é o caso, porque é o traço que ele trazia, né? É a informação que, inclusive, nós entendemos que quando a gente desencarnar, provavelmente nós vamos trazer os mesmos vícios de idioma, etc, etc, porque é aquilo que nós estamos há tanto tempo fazendo. E ele então trazia esse traço forte do francês, que até hoje ele mantém alguma coisa, e interessante. Algumas pessoas perguntam, por que precisa falar desse jeito? Eu falo, não, não precisa, mas é a mesma forma que precisa o preto velho vir abaixado? Não. Então, por que vem abaixado? Porque essa condição faz bem a ele. Então, a nós, poxa, por que não? Né? Deixe que eles... É igual roupa. Você gosta mais dessa roupa, então você usa essa roupa quando e quantas vezes você quiser, além de ser assinatura. Mas e daí, como é que foi a sua... A família, eu lembro da sua tia Maria Geralda, da sua mãe, as irmãs dela, todas fazendo... Escola de aprendiz no Jefa. Você Isso. também fez escola de aprendiz. Fiz no Jefa. Foi também. Bom a escola de aprendiz? Não, excelente. Aliás, como eu falei do Evangelho no Lar, eu vou dizer o seguinte, que estudar sempre. E mesmo que seja o mesmo assunto, estudar sempre. Porque nós estamos em momentos diferentes. Passamos Sim. por uma série de provocações constantemente. Não é? Nem sempre o enfrentamento é o melhor. Então, o que nós precisamos? Rever aquilo que é bom. Rever aquilo que nos faz bem. E o que nos faz bem? Estudar. Porque, eu repito muito a frase de Sócrates, e vou ter que repetir aqui novamente, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então, eu preciso reduzir um pouco desta falta de sapiência olhando, estudando, revendo, tendo nova visão sobre o mesmo assunto. Então, a escola de aprendiz do Evangelho, eu recomendo. Aliás, recomendo que se faça mais de uma vez. Fica aí o convite para nós, os dinossauros da doutrina, que façamos novamente a escola. Como você mesmo teve muita pesquisa para fazer vários cursos, montar apostila, etc, etc, vamos fazer uma mais atualizada, Sim. com um novo olhar, e passar para nós mesmos. Eu acho que vale a pena. Antigamente eu dava muita aula no curso de aprendiz, só que eu preparava a aula, dava aula, chegava em casa, rasgava aquela aula, porque se eu fosse chamado novamente para dar a mesma aula, eu iria estudar novamente para poder fazer a escola. E veja, se você não conseguir um rendimento melhor... Sim, nossa. E outra coisa que é interessante, você falou em dar aula. Tem muita gente que não... É, a gente encontra. Quem vai fazer a prece hoje? A pessoa fecha o olho. Assim, é, o Everaldo dizia que todo mundo passa a olhar para o umbigo, né? Olhar para baixo, para ver, para não fazer. Então, e está perdendo uma oportunidade. Sim. Está perdendo uma oportunidade de religação, de reequilíbrio. Então, aula. E quanto mais a gente dá aula, mais a gente aprende. Sim. É? E às vezes você prepara uma aula para aquele público, porque nós temos um programa de aula, né? É. Quando você começa a falar, você muda tudo. E a gente vê que a espiritualidade está te influenciando para que você fale outras coisas ao invés daquela que a aula está pedindo. Perfeitamente. Por isso que a escola foi bem, muito bem elaborada, inclusive com auxílio espiritual, inclusive, né, também. Mas é o caso. Cada momento é diferente. Sim. Cada casa tem o seu ambiente, as suas carências, porque aquele público que está ali, encarnado e desencarnado, diga-se de passagem, tem as suas necessidades. Então, nós, se a gente for lá fazer uma palestra, como o Jorge vai lá cantar, ou se vai lá fazer um evangelho, etc. Está faltando o Rodrigo ainda, o nosso amigo ali, tá aí lá na farmácia. Mas quando começa a falar, está ali, de repente... Sim. No muda meio, tudo. Você começa a falar alguma coisa, ou você não ia falar nada sobre aquele assunto, o Jorge, por exemplo, costuma falar, está cantando, tá. Daqui a pouco ele tem um assunto lá que não era aquilo que ele ia falar. É, né? E depois a gente até pergunta para as pessoas como é que foi a minha palestra, porque mudou exatamente tudo, e a gente sente que você faz um planejamento assim, mas para ter uma sequência, sim, né? Mas e desenvolve, e vai que vai. No caso, da música, inclusive, se eu citar um fato aqui, tanto no caso, quando o Jorge vai lá, eu fico mais excluído quando eles vão lá, mas tanto ele como o Dudu bem. Estou lá cantando, daqui a pouco tem outra voz que aparece. Sim. Né? Uhum. Por sinal, a voz da Eliana. Muito. Muitas vezes. Né? E inconfundível, porque ela, né, ela tinha o timbre dela perfeito. E aparece. Mas todo mundo ouve. Pouca gente percebe, porque nem todo mundo conhece música e tal. Uhum. Ele está ali cantando. Mas quem está envolvido sabe. Explica para a gente quem é a Eliana. Eliana é minha esposa. E ela cantava dos seus quatro... meus quatro filhos. E ela participava do grupo Castelã, onde, até desencarnar. Né? E era solista lá. É. Né? E tinha uma voz assim, um timbre muito perfeito, gostosa, muito. Ela tem vários discos com a participação dela no Castelã. Né? Então ela, de vez em quando, ela vai lá dar os pitacos dela. Isso só para provar que a espiritualidade existe e que estamos vivos, né? Estamos vivos. Mas Deixa eu só, Rui, dar um alô pro pessoal que está aqui ligadinho com a gente também, né? Que entrou aqui já no YouTube, né? O Irami Max, nosso irmão Irami lá de Salvador, desejando um feliz domingo a todos. O Aécio César lá de Sete Lagoas também. A Tina Neca dando um bom dia. O Cris Paiva também, bom dia. O seu Rodolfo Alexandrino, né? Desejando um excelente domingo. Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia também. Desejando um bom programa aqui sobre mediunidade. A Cláudia Oliveira, bom dia a todos. O Edson Andrade, bom dia, amigos. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, bom dia a todos. Aos encarnados visíveis e aos vivos desencarnados invisíveis, mas não ausentes. Olha que legal, é uma poesia. Mediunidade sublime, intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Muita paz. A Valéria, lá do Rio de Janeiro, também, mandando um abraço, um bom domingo a todos. A Sheila Campos, a Deise Chiacchirini, né? A Deise também. Um grande abraço a todos, beijos no coração de todos. José Costa, um bom dia. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, também desejando um bom domingo aqui com a todos, com muito aprendizado. Sou Eli Castelo, bom dia, família vivenciana. Ronália Gonçalves, Ronália, que é lá de Remanso, lá da Bahia, mandando um bom dia a todos e um abraço aqui para mim. O Antônio Bessa, né, mandando um abraço. A Antônio Varoto, a Nancy Lima, o Luiz Eduardo Ribeiro, nosso Luiz Eduardo aí da UZI. Bom dia, amigos vivencianos, falando sobre o assunto. A Marlene Leal, bom dia, muita paz a todos. Antônia, feliz domingo a todos. Segue um abraço especial ao Oswaldo Barbosa, né? É, também estendendo ao Dinho, né? Que receberam eles carinhosamente lá na Framan. O Vicente de Paula Teixeira, Jamil Lima, um bom domingo. O Aécio já está fazendo a pergunta que a gente faz daqui a pouco, e o Ari Rangel. Outra coisa que eu queria falar, que eu coloquei aí no WhatsApp. Rodrigo, como é que as pessoas fazem para entrar no WhatsApp nosso? Para ela ficar... Ela tem que receber o convite? Piero. Aqui. A gente, para entrar, para o pessoal entrar e participar, basta digitar aí no Google... Vivência Espírita WhatsApp, ou WhatsApp Espírita no Google, que já cai no nosso site. Uhum. Aí entrando no site tem um formulário para só colocar o nome, o e-mail e tudo mais. E aí no e-mail você vai receber o link para entrar no WhatsApp. Entrar no WhatsApp. Então ele só tem que preencher esse formulário lá no site. Uhum. Tá bom? Porque é um cadastro. Mas é simples, é só entrar lá, WhatsApp Espírita. Dá para você repetir? É vivenciaespirita.org/WhatsApp. Ou coloca lá no Google, lá, WhatsApp, Vivência Espírita, já cai na... É o primeiro link que aparece. Aí você vai entrar ali e vai preencher uma fichinha, porque é tudo cadastrado no nosso WhatsApp. Mas tem muita gente no nosso WhatsApp e a gente coloca muitas informações lá. Eu estou falando isso porque exatamente agora eu coloquei aí um grupo de violoncelistas. Olha que legal, Barbosa. Eles são lá de Araguari e estarão aqui no Festival de Santo Antônio do Pinhal, agora, nesse mês de julho. De 1 a 30 de julho tem um festival em Santo Antônio do Pinhal com muitas orquestras que vêm. E eles são do Públio Carúcio, lembra dele? Ele já esteve no nosso programa. Ele que é o responsável por esses jovens. E eles foram convidados para vir aí em Santo Antônio do Pinhal. E como a apresentação deles vai ser no dia 15, acho que é no dia 15. Não, dia 16. Dia 16, né, no domingo. Eles vão ficar aqui mais alguns dias aqui na região. E eles estão se oferecendo para fazer a apresentação em alguns locais espíritas. Tem que ser um local grande, né? Eu acho mais ou menos que caiba aí, que são 7 violoncelistas, dois regentes, né? E aí não vai pagar nada, né? Claro, eles estão se oferecendo. Se alguém se interessar para trazer eles, é só... O grupo está até aqui, o nome do grupo, que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu coloquei aqui. Sementear. Né? Sementear, né? O nome do grupo. Então, a Glória me passou essas informações. Inclusive, tem até eles tocando, né? Uhum. Eles são especialistas em Beethoven. Em Beethoven, exatamente. E ela poderia estar disponível dia 17 ou 18 para fazer a apresentação aqui, né? Uhum. Agora, eles vão se apresentar lá em Santo Antônio do Pinhal no domingo às 20 horas da exatamente, noite. Exatamente. Então, não sei se a gente poderia... até perguntei para ela se teria alguma despesa. Ela disse que eles estão lá se virando para arrumar patrocinadores para vir para cá, né? Uhum. Então fica aí, aqueles que quiserem ouvir música clássica, e a gente pode se acertar, a gente pode arrumar local, né? Isso, local a gente arruma para as pessoas, porque é uma parte educativa, é a parte... muito boa para as pessoas que conhecer músicas clássicas, e é um conjunto de cordas, né? Violino. Então, se algum ao centro se interessar em trazer, a gente passa o contato da Glória aí para as pessoas. Né? Isso. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Vamos continuando? Vamos. Vai para a pergunta do Aécio ou não? Não, vamos continuar com um pouquinho mais aqui, aí na segunda parte a gente entra com as perguntas. Bom, Gum. Oswaldo, a gente vê que, por exemplo, tem pessoas que sentem entorpecimento, sentem frio, fica rígido, que nem eu já atendi várias pessoas que falaram, minha filha estava tranquila, daqui a pouco ela sentou na cadeira e ficou dura. E sem falar nada, com os olhos fixos, daqui a pouco ela voltava. Isso é um prenúncio de mediunidade. Também tem o esvaziamento, que a pessoa soa demais, tem vertigem. Então, como é que nós podemos... A pessoa pode começar a entender que isso aí é mediunidade. E às vezes vai ao médico, o médico fala, isso não tem nada. Né? O que acontece é o seguinte, são a sensibilidade... É o caso, mediunidade. Que não é só todo mundo que tem isso. Tá, todo mundo tem. E se apresenta das mais diversas formas. Sim. E não tem não tem data, não tem idade para que isso aconteça, porque é inerente ao ser, né? E a coisa da sensibilidade é o caso. Um é mais sensível do que o outro. Só uma ideia. Uma pessoa chega nesse ambiente que nós estamos aqui agora, aqui equilibradinho, todo mundo conversando, etc. Uma pessoa entra e não se sente bem. Porque ela está doente? Não. O ambiente é diferente para ela. Não faz bem, incomoda ela. Então, não significa que o nosso ambiente esteja ruim. Pode ser que ela esteja, não esteja na mesma frequência que o nosso ambiente esteja. Então, incomoda. Isso pode acontecer com uma infinidade de outras situações, como você estava citando. Sim. A pessoa tem uma sudorese, não dorme direito, sonha demais com situações difíceis, incomodada. Durante o dia as coisas não dão certo, etc. Essas situações todas... E às vezes ouve vozes que não sabe se é de pessoa encarnada ou desencarnada. Isso. Então, quando vai procurar um médico, é claro, a gente tem que procurar um médico mesmo. Né? Tem alguma coisa diferente em mim do que na maioria, eu tenho que procurar um médico. Só que a visão da medicina é uma visão bem materialista, né? Bem assim, ligada ao que a gente tem. Excelente, tá certo? Tanto que agora, felizmente, tem muitos médicos que já têm um outro olhar sobre as dificuldades. Né? Tanto que tem o estudo da psicossomática, por exemplo, ajuda muito. Sim. Nesse sentido. Vai mostrando para a gente, opa, alguma coisa está acontecendo nesse corpo que é resposta àquilo que acontece no espírito. Né? Muita gente chega a ser internada como louco, etc, etc, etc, né? Eu trabalhei na clínica Francisca Júlia, tinha muitos que estavam internados ali, que a gente percebia que ele não era problema mental, era mais um problema espiritual. Isso. E que com o tratamento dos passos, eles se curavam. Isso. Rapidamente. Afetava a mente na resposta física. Né? Mas, então, e isso leva a pessoa à internação, tanto essa como doenças, patologias físicas, que, em verdade, tem fundo espiritual. Sim. E o que a gente precisa fazer? Reconhecer que existe, né? Até porque, vou citar fatos históricos aí, mas eu ouvi um texto esses dias que dizia o seguinte, que a mediunidade saiu da igreja porque queimaram os médiuns. Dá para entender isso? Uhum. Não é uma frase interessante? E faz sentido. Ou seja, com o medo de deixar que a mediunidade viesse à tona para não ser queimada, isso, claro. Né? Então a mediunidade deixou, na verdade ela não deixou de existir, ela só deixou de ser evidente, de se dar o devido valor, de reconhecer que existe. Então o que nós precisamos é reconhecer que existe e que isso todos temos. Então não tem nenhum diabólico porque ele é médium. Não é, vamos quebrar essa estrutura. É legal você falar nesse assunto da igreja mesmo, propriamente dito, porque isso são fatos históricos, né? Não estamos aqui falando mal da igreja, não, nem falando mal de ninguém. Se a gente pega o livro lá, Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, que é um excelente livro, tem todas as provas exatamente dessa tirada, dessa expulsada da mediunidade de dentro da igreja, no começo de tudo. É com documento, é documento que está lá no Vaticano, documento que está em tudo quanto é biblioteca internacional que a gente pode imaginar, que essa pesquisa que o Leon Denis faz, e olha que Leon Denis é contemporâneo de Kardec. Ele fez isso lá atrás, né? Ele mostrou isso lá atrás, documentando tudo sobre as pessoas pararem de condenar a reencarnação, condenar a mediunidade, mostrando que todos os nossos precursores lá atrás, né, a partir do... Antes do... Mediunidade tem desde que existe qualquer coisa no mundo. Né? Mas, digamos assim, a partir do momento que a gente entra no Velho Testamento, que é onde a gente começa a ter essa ligação direta com Deus único, né, tem mediunidade. E Leon Denis vem mostrando isso aí, mostrando que fazia parte de toda a religião. E chegou um momento, através de alguns concílios, que eles foram retirando isso fora. Então, você falou muito bem, dizendo, a partir da hora que eles queimaram os médios, quando queimaram o médio, acabou a mediunidade lá. Claro. E o medo, né? Impera. É. Né? E então, ainda dentro da resposta, eu penso que o seguinte, que é o que eu estava dizendo, é reconhecer que isto, só se a gente reconhecer que isto é possível, já vale a pena. Ou seja, a minha capacidade intelectiva me diz assim, não, é possível que aconteça, por que não? Se a gente entende que é possível que existe vida em outros planetas sem ter certeza, por que que eu não posso entender que existe aqui neste mesmo planeta outras vidas que eu não vejo? Então, nós, a gente está sempre falando isso. Nós somos um corpo físico. Perfeito. Mas de um espírito. Isso. Da onde vem esse espírito? Exatamente. Então, é justamente isso que nós falamos, que nós somos ET, né? Nós somos extraterrestre. Mas as pessoas não entendem isso daí. Ou entendem já de um lado negativo, de um lado não, pessimista. Porque né? Carrega-se um carimbo, né? Carimbado, sim. Assim, de que isso não deve, isso não pode, isso é errado. Isso... Então, como hoje a pesquisa é bastante grande, o pessoal acredita, como está aí, ó, o computador está aí, ó, né? Ligadinho, o tempo todo está lá no computador, a pessoa está falando com outras lá, não sei aonde. Então, essas coisas que já existiam no plano espiritual né? há muito tempo, está aí. Então, aqueles que pensavam que isso é impossível, que isso aqui poderia ser coisa errada, coisa de... estão usando. Então, isso abre um pouco, o que eu queria dizer, abre um pouco a mente para pesquisa. Ao invés de simplesmente dizer, ah, meu pai falava que isso é errado, vai lá e veja. Sim. Busque para saber. Então, a casa espírita, por exemplo, não é nada de errado. Vai lá e veja. Entra, senta, ouça. Não se sentiu bem? Saia. E vai embora. Barbosa, isso não é conselho de. Não é conselho de. Nem do Barbosa, nem do Jorge, nem do Rui, nem de espírita. É conselho da doutrina, né? Você questionar. A doutrina quer que a gente questione. Justamente. É. Não é para sentar lá, ouvir e fazer assim com a cabeça. Exatamente. Falou, questione. Duvide. Você não entendeu? Você está duvidando? Pô, vamos pesquisar, vamos conversar mais, vamos estudar mais. Aliás, dentro da escola do curso de médiuns, que não é um curso para formar médiuns, é para dar direcionamento mediúnico, diz exatamente isso. Quando você tem uma informação, uma comunicação, duvide. Várias vezes, até que se confirme. Confirmou-se, passa adiante. É, porque a gente vê que na própria Igreja Católica, nós tivemos São José Cupertino, ele levitava. E ele era considerado louco. E Santo Antônio de Pádua era Santo desdobramento. De Pádua. Ele tinha bicorporeidade. Bicorporeidade, né? Joana d'Arc, a Nossa Senhora de Fátima apareceu. Essa aparição, o que que é? Perfeito. Manifestação mediúnica. Mediúnica, tranquilo. Tanto o trabalho que ela própria teve em fazer essas materializações, como aqueles que as viram, a sensibilidade de poder ver. Sim. Né? Então, é comunicação. Sim. Deixa eu dar mais um recadinho aqui. Né? Festa junina na tenda de Umbanda Mãe Maria, dia 7 agora, sexta-feira, a partir das 19 horas. Né? Então, a Cláudia mandou aqui para a gente, vai ter um festão na tenda de Umbanda Mãe Maria, está todo mundo convidado, dia 7, sexta-feira, a partir das 19 horas. E aí você vai na tenda de Umbanda Mãe Maria na sexta-feira, né? Quando for no sábado, você pode ir lá na AME de manhã já, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos a nossa festa junina, que vai, no ano passado, foi um... Acabou tudo. Nós também saímos correndo para comprar coisa. Vão ser dois dias de cumilança, então, na sexta e no sábado. Tudo, exatamente. Na sexta de noite e no sábado começa 10 horas da manhã, aí... É um sucesso também a festa junina lá da AME, que é legal que, eu não sei, tem algumas coisas que são negativas, mas tem umas coisas que são tão positivas. Por exemplo, as festas juninas das escolas, parece que está retornando, parece que está voltando de novo. Sim. Por exemplo, esse ano eu já fui numas duas, já vi umas duas, da Isabela lá no bosque, da Manuela ontem lá no coisa, mas a Dora falou que está lotado de gente mesmo, então... Parece que tem coisas positivas também no meio desse negócio. O que é bom não se perde, né? Ainda bem que retorna. E aí a gente vê na AME lá, que a gente fala assim, que eu falo assim, são 170 crianças. 170 crianças, se for o pai e a mãe, você já triplica né? a quantidade. Por isso que você tem que se programar, porque começa 10 horas, vai até 5 horas da tarde, mais ou menos. Mas é uma coisa maravilhosa, tranquila, com tudo quanto é direito. E os preços da AME é preço popular. Geralmente são preços populares mesmo, né? Meu filho foi numa festa junina aí que um bolinho custava R$ 4. Eu falei, logo, tão doidos, pessoal, porque bolinho é. Tá barato, hein? R$4, né? Tem gente cobrando mais por aí. Tem gente cobrando muito mais do que isso por aí, em bolinho. Sim, mas estou dizendo, mas é um absurdo. Não, R$4 um bolinho. O pessoal quer ganhar dinheiro igual o louco. Isso aí é para divertir, né? Sim. É, para divertir, para voltar uma cultura, todas essas coisas aí. E você sabe que nós temos uma lei onde é permitido fazer festas juninas às entidades filantrópicas. Uhum. É só que está faltando o pessoal se juntar e fazer uma festa junina, que nós começamos a fazer isso daí, depois parou, né? E agora, depois com o Covid, aí acabou mesmo, todas as festas juninas. Agora está voltando todas elas, né? Perfeito. Muito, muito legal, principalmente nas escolas, assim... Tá muito legal mesmo, né? Então, e você vê, é uma cultura que vale a pena você levar para frente. Não, que é muito dúvida. Bem, como é, digamos assim, é uma coisa bem simples, né? Bem com simplicidade, sem arrojo, né? Sem essas Exatamente. Coisas aradas que a gente vê por aí. Mas vamos fazer a pergunta do Aécio agora, Rodrigo? Que aí a gente já aproveita, daqui a pouco a gente vai para o intervalo. A pergunta que ele fez aí do Aécio foi como poderemos... Oswaldo, como podemos diferenciar entre a mediunidade autêntica e a manifestação de habilidades psíquicas comuns, como intuição ou empatia? Como diferenciar, então, essa mediunidade? O que eu diria para você, o Aécio, é o seguinte. O próprio exercício... E os resultados é que vão dar a resposta. Porque realmente eu sou um espírito como todos somos. Eu tenho habilidades desenvolvidas através de várias encarnações que pode desenvolver a qualquer momento. Pode, inclusive, e acontece de uma afinidade entre um espírito e esse espírito que está aqui falando seja justamente por causa daquilo que eu tenho já de habilidade. Por quê? Facilita a transmissão, a comunicação, né, a difusão daquilo que precisa ser difundido. Então, com os resultados e, principalmente, objetivos. Então, a mediunidade... tem uma série de definições para isso, mas é definido como, por exemplo, como um dom, como a experiência entre encarnados e desencarnados. Então, os resultados do trabalho, como é usada a mediunidade, é que vai dar essa assinatura, abono de que seja uma mediunidade autêntica. A outra coisa que se vê é o seguinte, conhecendo-se o médium, conhecendo a história, conhecendo o que ele conhece, o que ele divulga, etc., pode-se saber que aquilo que está sendo trazido, está sendo informado, é algo além daquilo que o médium normalmente utiliza, faz ou conhece. De qualquer maneira, é sempre uma soma dos dois. Uhum. É aquilo que o animismo, né, aquilo que o médium tem de conhecimento, por isso a ideia de estudar sempre. Quanto mais estudar, melhor, para poder auxiliar a entidade, o ser, o espírito, a passar de uma forma mais sucinta e direta aquilo que precisa ser passado. Então, é isso. Mas e outra coisa, Barbosa. A gente, intuição, se a gente for perceber, a maioria dos médios é a faculdade que a maioria dos médios mais usa é a intuição. É. Então, eu considero a intuição, se você for ver, a intuição é uma das principais tipos, onde você tem mais facilidade de você se ligar com a espiritualidade. Até, né? porque a intuição é uma coisa bem... Um bocado físico, tá ligado assim ao instinto. Uhum. A nossa parte animal, intuição está bem ligada a isso. Ou seja, eu chego aqui e sei que não vai dar bom. Uhum. Isso é intuição. Não precisa ninguém contar para mim, um espírito ou outro, falar, não, eu cheguei, bati, falei, opa. Então, é algo do meu sentir. Né? Uhum. Agora, a inspiração, mudar um pouquinho, a inspiração, sim. A inspiração é algo, eu estou aqui conversando com você, nós estamos todos conversando, e todos estamos, inclusive, sujeitos a sermos inspirados a pegar um assunto, uma palavra, um fato, que de repente não estava nem na nossa conversa aqui. E ele vem e cai e serve para muito mais pessoas do que a maioria que está ali está observando. Na música acontece muito isso, né? Perfeitamente. Eu falo assim, que é o espírito que chega e dá ideia pra gente. Faz isso, rapidinho. Ele chega e fala, faz isso. Isso é inspiração. Se você você não faz uma listazinha de músicas que você faz, e de repente chega lá, fez. É igual você estava falando do texto aqui. Você faz uma listinha e tal, chega ali e puxa, mas essa aqui eu não cantei, essa aqui eu não cantei, essa aqui não estava no programa. É o que precisa. Não, mas tem outra coisa que acontece muito, chama-se fundo mediúnico. A pessoa tem envolvimento, vê coisas, sente coisas, mas isso daí é passageiro. Sim. E eu já tratei várias pessoas com esse problema de fundo mediúnico. Tinha um garoto aí que falava, eu estou no tiro de guerra, quando chega a minha hora de descansar, eu começo a ver gente entrando lá no quarto, coisa e tal. Eu falei, ah, isso daí vamos tratar. E cuidamos disso. O que acontece? O menino sarou, está trabalhando lá na casa do caminho e não se manifestou mais essas evidências, essas visões que ele tinha, né? Então tem coisa também que é fundo, é um chamamento para a pessoa se despertar, né? Para eu descobrir que aquilo existe, eu preciso ver, sentir ou alguém me dizer. Mas isso aí não seria exatamente a comprovação de que todo mundo é médio? Não seria a diferença entre o médio ostensivo e o médio e médio ostensivo, né? Porque mediunidade todo mundo tem. Então, agora o ostensivo é aquele de tarefa, aquele que vem para desenvolver e trabalhar em alguma coisa. E a maior prova da mediunidade para mim chama-se obsessão. A maior prova. E todo mundo está sujeito a ser obsediado. Se ele está sendo obsediado é porque ele sente alguma coisa. Não dá para ser obsediado sem sentir nada. Então aí a gente prova que todo mundo é médio. Ninguém está livre disso. Então quando fala, nossa, o cara está obsediado, eu falo, então você não acredita em espírito, né? Você não acredita em mediunidade, você não acredita em nada. Então eu acho assim, essa diferença do fundo mediúnico que o Rui está falando, que é exatamente comprovar que todo mundo tem mediunidade. Mesmo depois que você fala, ó, fez um tratamento, alguma coisa, você não é de tarefa. Aquilo ali foi só um chamativo, e lá foi um convite. Até porque eu tenho comigo o seguinte, a mediunidade, é claro que tem uma abrangência enorme, mas a minha mediunidade foi feita para eu usar, para eu aprender. Aonde? Comigo. É onde eu digo, primeiro eu. Primeiro eu. Não é tudo para mim, não, porque isso é egoísmo. Né? Mas primeiro eu. Então, é uma condição para eu me direcionar. Então, é para eu conversar com meus amigos. Sim. Quais amigos? Quem são os amigos? Alguns chamamos de guia, pegando os exemplos, que seja, é para eu usar para meu direcionamento de vida. Para chamar atenção, falar assim, olha aqui, ó, é para cá que você tem que olhar. Ou presta atenção, que se você botar o pé aí, vai te machucar. Não é isso que as mães fazem, os pais fazem com a gente, ó, não põe o dedo ali que queima. Aí você vai e põe o dedo. Queimou. É. Insiste. Então a mediunidade é para eu. Sim. Agora, o desenvolvimento dela, que é como o Jorge havia citado agora há pouco, tem, tem os tarefeiros, claro. Aquele que vem e aceita aquela sensibilidade, aquele para auxílio ao próximo. Pronto. E quando eu uso a mediunidade para mim, me censuro, né? Me reprovo, tenho que reconhecer, aceitação, uma série de coisas que a gente tem que trabalhar na gente. Eu tenho condição, inclusive, a partir daí, de auxiliar outros tantos também com essa sensibilidade. Aí sim. E Oswaldo, você deu um exemplo, e aí me recordei a outro exemplo, né, no caso do Chico Xavier, né? Porque aí a gente tem o Chico como um dos maiores médios ostensivos, que desde de menino, né, viu a mãe, né? Você acha que a mediunidade ostensiva, nesse caso, é uma missão, vamos dizer assim, uma provação? Então, essas duas palavras aí... essas duas palavras aí se misturam, sabe? Que é o que eu ia dizer, se somam até. E de repente, em algum momento, a provação é a retomada de uma situação como essa. Ou seja, isso aqui eu preciso fazer porque... Não é porque Deus pediu, porque não, é porque a minha consciência, que é universal, me diz que eu não fui bem nessa situação. Para eu ficar bem comigo, eu preciso fazer isso. Aí, depois de um certo tempo, passa a ser missionária quando aquilo passa, por exemplo, a exemplificar. Outros tantos, como a gente, vai lá... Quem que não fala de Chico? Porque então, a gente vê no livro Caminho da Luz... Desculpa, Rui. A gente vê no livro Caminho da Luz, né, diversos médiuns, né, diversas pessoas na história que vieram com grandes missões... Missionários, né, da Luz, né? Caminho da Luz. Que caíram. Que caíram durante a trajetória. Né? Ou seja, vieram com a missão... Infelizmente, sim, caíram, né? A gente vê aí Júlio César, né, e outros líderes que tinham toda uma característica, a gente fala de skills, né, mas tem essa vocação, né, de serem líderes que poderiam levar todo um povo para um lado positivo, né, e caíram durante essa missão. A gente pode considerar, então, Chico como um missionário que não caiu, né? Isso. O que a gente pode também... O que pode também... Chico pode ter até caído, mas não nessa. Você falou de Júlio César, não foi? Sim. Júlio César caiu lá. Ele pode ter voltado... E caiu de novo. Sim, voltado e caiu de novo. Ele fala assim, não, eu vou insistir. Sim. E até o momento que ele volta e deixa de cair. Aí ele consegue a ser um missionário, cumprindo a missão de levar adiante aquilo que eu antes não consegui fazer. Então, sim. Até tem um livro onde ele, eu não sei agora o autor, que fala que o obsessor é nosso grande amigo. Sim. Ele só vem se você estiver na faixa dele. Se você aumentar a sua faixa de vibração, ele sai fora. Então, ele é um alerta. Então, até ele diz que esse obsessor é aquele amigo que chega na sua casa, vai lá, abre a geladeira, fala, pô, não tem nada aqui, só tem água para beber. Quer dizer, é aquele companheirão que você precisa saber distinguir. E tem muitos que o obsessor é meu inimigo. Não, ele é um amigo. Ele está te alertando para que você mude. Lembrando. Está lembrando você. Né? Esse é mais ou menos igual a quando você entra numa banheira, né, e vai abaixando. Assim, ó. A água está subindo. Está subindo. Quando ela chega aqui na boca, ó, esse é o chamado, a obsessão. O chamado, ó, levanta. Levanta, porque daqui para baixo. Sim. Então, e a outra coisa que é interessante, essa coisa do obsessor, que você está falando da obsessão, é que quando se levanta dessa água, a gente tem a água baixa. Sim. Então a gente tem a oportunidade de dar a esse obsessor também uma visão diferente. Falar, bom, ele está subindo. Se eu quiser acompanhar, inclusive, eu preciso fazer o que ele está fazendo. Então. Uma vez perguntaram para o Edgar Armon como é que a gente faz para se livrar dos obsessores. Ele falou, só você mudar de pensamento, procurar ajudar as pessoas que estão precisando, você vai ver que os obsessores vão se afastando. Exatamente. Você falou agora, eu lembrei do Lorenzetti, você lembra dele? Da Aliança. Ele dizia que ele estava... certa feita na porta do centro, recebendo as pessoas, né? E ele estava recebendo. A pessoa ia, sentava e tal. Aí chegou uma pessoa lá toda, chegou assim, muito bem, o que o senhor veio buscar aqui? Falou, eu tô com encosto. Eu vim aqui para tirar meu encosto. Aí ele olhou para a pessoa e falou, olha, meu amigo, se tirar seu encosto, o senhor cai. Então é melhor o senhor continuar com ele, que ele está te segurando em pé. Mas entra e senta que a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Vamos continuando aqui, falando aqui das pessoas que estão ligadas conosco. O João Ramalho, dando um bom dia. O Marco Aurélio Grossi também, um excelente aprendizado. A Marta Gonçalves, um bom dia. O Cláudio Iude, né, o nosso irmão Cláudio Iude. Aqui está Canaiama, mas é ele mesmo, né, Rui? Não é, Rodrigo? O Cláudio lá de Uberaba, um grande abraço para o Cláudio. Tá na hora dele aparecer por aqui de novo. O Carlinho está dando um bom dia a todos, a família Vivenciana, abençoado domingo, aprendizado aos nossos queridos amigos, um irmão também, Oswaldo Barbosa. Um abraço pro Carlinho, que tá lá em recuperação. O Marcos Sugai, daqui a pouco ele tem uma pergunta muito legal, Barbosa. Não sei o que nós vamos fazer agora ou depois. Bom dia a todos os amigos vivenciando. A Regina Lisa, bom dia a todos. Um bom domingo de luz a todos. A Claudinha, bom dia. Tá falando que teve aulas de cromoterapia e psiquismo com você lá na AME, Barbosa. Então, o Barbosa manja pra caramba dessas... como é que chama? Medicina... Complementar, integrativa, né? Complementar. E mas, nessas aulas o pessoal sempre chama ele para dar essas aulas nos cursos aí. É, depois nós gostaríamos que você falasse das suas... Tá tudo bem, claro. Das terapias complementares, né? Que é cromoterapia, você faz também apicultura. O Barbosa já esteve aqui falando sobre essas coisas também, né? Mas daqui a pouco tem que retornar para falar de novo. Não, que lá na Framan ele... exerce também essas atividades, né? A Mariângela Pintos, mãe do Rodrigo, dando um bom domingo a todos, o Daniel Rosa. Então, essa pergunta do Daniel vamos fazer aqui. Professor Oswaldo, se todos são médios, a influência dos espíritos mais elevados ou de baixa elevação depende da sintonia nos conflitos ou na concórdia entre os encarnados, conscientes ou não disso? Foi exatamente o que você estava falando agora há pouco, mas pode falar mais um pouco. Então, essa coisa de... Ele está falando de espíritos de baixa elevação ou espíritos elevados. Depende de sintonia. Uhum. Então, depende do médium, de como ele aceita, como ele trabalha, como ele se eleva, que é a história do eu. Uhum. Né? Quanto mais elevado eu estiver, mais condição de receber uma sintonia elevada eu tenho. Não significa, penso eu, que numa condição extrema, se uma entidade extremamente elevada, etc., precisar trazer uma informação a um núcleo, a uma casa, a um planeta, ele não utilize de um medianeiro que não tenha tanta elevação para trazê-lo. Tanto que pode acontecer até fenômenos geológicos, etc., para que isso se faça. Eu acho que, se a gente pensar bem, essa coisa de médium, muitas vezes a gente está na rua fazendo alguma coisa, alguém passa e fala uma palavra que desperta, eureka! Uhum. Eu estava esperando ouvir aquela palavra e não sabia de onde veio. O que é isso? Intermediação. Então, aqueles que estão junto conosco, sempre de olho na gente, procurando os nossos amigos, o Rui está passando ali, eu vou aproveitar. Pronto, ele faz. Aquilo que ele estava pensando, o Rui fala em voz alta. Eu precisava daquilo. Não, mas se não me engano, o André Luiz Emmanuel, ele diz que os médiuns, eles normalmente têm no seu coronário uma luzinha. Que os espíritos ficam rodeando, e quando ele vê aquela luzinha, ele fala, esse é médium, vou lá. Só que ele é um médium, mas não tem preparo, não tem educação, não estudou nada. Então ele acaba até se perturbando. Mas normalmente o médium tem no seu coronário uma luzinha que brilha e que os espíritos procuram essas pessoas para serem orientadas. E tem muitos que vai procurar, mas a pessoa não sabe nada, como é que faz, né? Então, essa daí é o André Luiz que falou mesmo, você está certo. Eu estou falando isso porque eu escrevi sobre isso no meu livro, lá, Nas Trilhas de André Luiz. E chama-se funil de luz. Mas ele é específico para médios ostensivos, no caso, por exemplo, Barbosa e o Dr. Albert. Né? Então, o Barbosa não precisa estar incorporado lá no Framan para o Dr. Albert passar alguma coisa. Aqui ele recebe. E nem necessariamente o Dr. Albert pode estar aqui. De onde ele estiver, ele acessa esse funil de luz que é específico. Perfeito. Então, são muito mais médios de tarefa que estão ligados a um espírito guia, um espírito assim, que trabalha com ele direto, né? Dona Licinha e o Pai Joaquim, por exemplo, né? Dona Licinha... Se você falar que ela está aqui, é para responder a pergunta do Marcos Sugai, que ele está falando. Senhor Oswaldo Barbosa, poderia falar se ele tem evidência, se o senhor tem evidência? Se tiver, poderia falar o que ele vê aí no estúdio Chico Xavier? Quando ele chegou, já falou que o Serginho estava aqui, né? Chegou antes. Dona Licinha também. Eu posso dizer, não sei se as pessoas conhecem, mas é como eu conheci, Dona Ruth Costa. Conheceu a Dona Ruth Costa? Uhum. Então, Dona Ruth Costa também veio fazer visita para a gente aqui. Mas ela está aqui? É. Tá? Então, bom dia para ela. Bom dia para ela. Minha mãe. Uhum. Não, você... Então, e tem uma série de outros que a gente, aliás, transitam, né? E a gente só fica feliz em poder. Esse espírito, quando sabe que a gente vem num determinado lugar, eles nos acompanham. Já... Eu tinha o senhor Amaro, pai do Revite, que trabalha com você. Uhum. Ele André. Dizia, hein? Do André. O André, o André. Ele falava, Rui, quando você sair com boas intenções, você pode ter certeza que está sendo acompanhado por grandes amigos espirituais. Perfeitamente. Mas, se você sair com más intenções, você também será acompanhado com os amigos que lhe são afins. Então, tome cuidado. É, quando você sair de casa... É o seu Amaro que sempre está presente em espírito aqui também. É. Quando o Ari vem passar uma mensagem... Amaro sempre manda, sempre manda dele. Legal. Não, o senhor Amaro está sempre aqui conosco, está sempre lá no Paulo de Tarso. Uhum. Porque... pode falar, Rui. Pode não, porque o senhor Amaro, eu quando o conheci, já tinha seus 80 e poucos anos. Daí ele parou de trabalhar, falou, não quero mais trabalhar, porque ele tinha problema na perna, e ele falou, não vou mais trabalhar, não. E eu ia lá na casa dele fazer uma visita, ele estava lá de pijamas vendo televisão, falou, pô, senhor Amaro, o senhor tem conhecimento para... E o centro era encostadinho da casa dele, falou, ah, não quero mais saber. Passado um tempo, ele desencarnou, depois de 2 anos ele veio lá com a gente se comunicar, dizendo, olha, o maior erro que eu fiz na minha vida... foi ter parado de trabalhar no centro espírita. Porque até hoje eu estou ainda tendo dificuldade aqui, porque eu deixei de trabalhar, eu deveria ter continuado até o meu desencarne. Então está aí um exemplo que é o pai do André. Uhum. Voltando um pouco à pergunta atrás, primeiro deixa eu falar aqui, que o Dinho está lá em São Sebastião e quem está lá com ele sabe quem que é? O Ed Moreno e a esposa. Lá em São Sebastião. Mandou uma foto aqui agora para nós. Está lá perturbando o Dinho. Daqui a pouco eu vou colocar o Dinho e a Fia aqui. Na próxima música vai ser o Dinho e a Fia cantando Amor de Maria. Amor de Maria é do Ed Moreno. Então, para homenagear esse encontro, nós vamos colocar a música deles aqui já já. Mas o que eu queria voltar um pouquinho aqui, Barbosa, foi na outra pergunta, que é exatamente sobre a sintonia. A gente não pode achar assim, ó, tem obsessores e tem espíritos, né? Tem obsessores, tem espírito e tem mediunidade. A gente tem que saber fazer esse triângulo aí. Se você é médium, você vai ter sintonia com todos, independente dele ser bom, independente dele ser ruim. Tanto que a gente pode chegar em qualquer ambiente e falar, o bicho está pegando aqui, coisa está feia. E você não está ligado com aqueles espíritos, você está sentindo que eles estão lá. Né? Outra hora você fala, nossa, que maravilha que está aqui esse ambiente. Então, isso você não é problema seu, você não está ligado com obsessores, você vê os obsessores, é diferente, eles estão ali naquele ambiente. Então, às vezes a gente entra em certos lugares, a gente sente dor de cabeça, você tem que sair fora na hora. Né? O que tem que fazer? Fazer uma prece, fazer alguma coisa ali, e não é o seu ambiente, vai embora dali. Né? Falou, vai embora. Por exemplo, eu sou baiano, mas eu não gosto de carnaval. Esse negócio de trio elétrico, essas coisas, eu não gosto, sinceramente. Eu gosto de quadrilha. Meu negócio lá para o Nordeste é atrás de quadrilha, não atrás de carnaval. E eu, se tiver um trio elétrico passando perto e eu estiver perto, você pode ter certeza que eu vou sentir a maior pressão do mundo e ser mandado embora dali. Muitas vezes já fui mandado embora. Eu falo, sai daqui que aqui não é o seu canto. Simplesmente viro as costas e vou embora. Porque, agora, são meus obsessores? Não, eu só estou sentindo aquele ambiente. Isso quer dizer que o carnaval seja assim para todo mundo? Não, não é. Está cheio de gente que se sente bem ali, tudo bem, não vai ter nada demais. É difícil é você participar de um ambiente onde esteja um monte de coisa, às vezes você é imune àquilo, você não pega, mas de repente alguém vai junto com você, você leva para casa também. Você tem que tomar cuidado com isso. Não, eu sou bom, ninguém me pega, mas ele pode pegar alguém lá da sua casa também. Né? Essa coisa de ambiente, o meu caso aqui, nós aqui, ó, cada um de nós veio de um lugar. Uhum. Cada um tem o seu padrão, tem sua vida, tem os seus pensamentos, suas ideias, não é? Não, não comungamos das mesmas e estamos aqui. O que acontece é que quando entramos num lugar, por exemplo, onde existe esse, o Jorge usou, obsessão. Então, um ambiente pesado, carregado, obsessivo, etc. Eu penso que a primeira coisa é, por que é que eu estou aqui? Porque, de repente, eu preciso estar ali. Então, a minha sensibilidade, insisto em sensibilidade mediúnica, me diz que o ambiente está carregado, está pesado, está difícil para eu respirar, etc. Enfim, uma série de coisas assim, cada um tem a sua. O que eu estou fazendo aqui? Essa coisa do que eu estou fazendo aqui, aqueles amigos vão dizer, você está aqui porque você precisa estar. Por exemplo, para quê? Porque, como o Jorge disse, você precisa fazer uma prece. Esses que estão aqui precisam sentir um encarnado falando com eles. Então, você fala com eles. Não sei se vocês já foram chamados em casa mal-assombrada, já foram? Não? Então, você vai lá em casa mal-assombrada, você chega lá, realmente é uma casa mal-assombrada. Aí você faz o quê? Ah, é mesmo, vou embora? Não, se você foi chamado lá, é porque você precisa fazer uma prece, você precisa fazer uma chamada de limpeza do ambiente. E essa limpeza do ambiente não é tirar de lá. Não é tirar, é dizer, ó, tem mais coisas a ser feitas do que ficar aqui, por exemplo. Então, e às vezes então tem o trabalho a ser desenvolvido. E às vezes tem médiuns que têm esse tipo de mediunidade, é ele que está influenciando o ambiente. Sim. E quando as pessoas dizem, a vibração da casa está pesada. Não. Vibração da casa, a casa não tem vibração. É. Quem tem vibração são as pessoas que estão ali. É a soma daqueles que estão vibrando ali. Sim. Vamos para o intervalo? Aí, no intervalo, a música que nós vamos colocar aqui é Amor de Maria, interpretado pela Fia e pelo Dinho. E o compositor é o Ed Moreno. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Liberta a minha fé. fosse eu na cruz. Liberta, me liberta, liberta de toda dor, me transforma em ser de luz. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido amigo Oswaldo Barbosa Júnior. É médio de cura, tem psicofonia e é voluntário da Fraternidade Maria de Nazaré, da Framan. Aqui, Pedro, está funcionando o meu? Meu? É, legal. A Valéria tinha colocado uma pergunta antes aqui que a gente não tinha visto. Ela tinha colocado a pergunta 9 e 13. Era exatamente aquela hora que a gente estava falando sobre isso. Que falou. Qual o cuidado que o médium ostensivo precisa ter quando entrar em um lar mal assombrado? Quando é chamado para ajudar? O que ele precisa fazer após deixar esse ambiente? Né? Era o que você tinha falado, mas precisa de algum... depois que sair dali, Barbosa. Tem que... Agora, você tem que estar sóbrio o tempo todo, né? Tem que estar... É, perfeito. É. Porque o... É perfeito. É isso mesmo. A observação é estar atento a todo momento. Quanto mais atento estivermos, mais nós somos auxiliados e podemos auxiliar. E eu estou falando mediunidade que todo mundo tem, uhum. Independente da ostensividade ou não. Que ostensiva é porque é aquele que se dedica à mediunidade, né? A cultivar, a potencializar esse exercício. Neste caso, por exemplo, que é o que nós citamos da casa mal-assombrada, quando somos chamados a ir a um local como esse... E a gente vai já sabendo os habitantes estão sentindo. O preparo é antes, durante e depois. Sim. Como eu acabei de dizer, a gente tem que estar sempre buscando realimentar essa sensibilidade, porque como todos estamos afeitos a energias doentias, das mais diversas, não precisa ser espírito, não, hein? Pode ser energia de poluição. Estamos todos, né? Sim. Então nós precisamos estar atentos. Então, quanto mais atentos estivermos, mais proteção nós temos para nós e condição, inclusive, de orientar a outros nas suas proteções. Lembrando que ninguém cura ninguém. Ninguém. Então, o que se faz é orientação, é observação, é um olhar diferenciado, seja encarnado ou seja desencarnado, para dar uma opção de diretriz. Jesus Cristo dizia, sua fé te curou, então foi ele, não é? Ele não foi ele. E a pessoa só estava pronta, só precisava que ele dissesse isso para ela, você já está curado, meu filho, anda. Não, e depois tem outra, Oswaldo. Quando você... faz as coisas com seriedade, faz com amor, com carinho e com conhecimento, a espiritualidade, seja inferior ou superior, ela te respeita. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Você pode entrar no ambiente pior que for, mas se você entrar preparado com todas essas coisas boas, você será aquele que vai ajudar. Exatamente. O Aécio está fazendo mais uma pergunta aqui. O espírito inferior, tendo possibilidade de se manifestar como sendo entidade de luz por um determinado tempo, como o médium pode descobrir essa falcatrua antes da queda. Será que ele já não caiu por esse cara estar junto com ele? Então, isso aí realmente, essa possibilidade é claro que existe. Sim. Claro que existe. Né? Nós mesmos poderíamos, por exemplo, nos fantasiar de várias maneiras, né? Sim. De várias maneiras. Então, por isso que dentro desse, como eu havia citado antes, o curso de médiuns, por exemplo, dentro da escola de aprendizes, vai nos ensinar que duvide. A gente fala sempre três vezes, porque três vezes é o que sedimenta, né? Duvide da informação, duvide da ideia, duvide da personalidade, ou seja, quem seja. Porque... os próprios estudos nos dizem, não importa o nome, não importa o que é passado, importa a ideia, importa. E nós, o nosso crivo é algo que nasceu conosco, é intrínseco, bem e mal. Isso nasceu com a gente. Nós fomos criados com essas estruturas para a gente saber justamente avaliar qual o passo tomar, qual atitude tomar. Então, quando vem uma informação, ou vem um dado, e você vê que aquele lá ouve aquilo, e aí, será que eu gostaria de ouvir isso para mim? Já é uma pergunta de dúvida. Porque se eu não gostaria para mim, eu não vou passar para ninguém. Sim. Outra pergunta que normalmente se faz, não sou eu que estou fazendo, não, isso aí está aí na história. Vai servir para alguma coisa? Uhum. O que eu vou dizer vai servir para alguma coisa? Vai fazer bem? Vai fazer mal? Na dúvida, pro réu, não fala nada. Sim. Ou não faça nada. Ou então, esse movimento todo que está tendo, que é para fazer, faça assim, levanta, acende a bandeira, sei lá. Precisa isso? Para quê? Não precisa isso. Vamos direto ao assunto. Então, vamos direto ao assunto. Não, e depois tem outra coisa, Oswaldo. A vibração. Você, quando o espírito se aproxima do médium, você sente se é bom ou se é ruim. Sim. Porque às vezes tem aquele espírito que vem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus, só que você sente que a vibração, você sente, começa, o braço seu começa a arrepiar, fica, você fala, isso aqui é mentira. É. Ele está mistificando, ele está mentindo. E às vezes chega, pô, o espírito, você fala, pô, meu amigo, vamos parar de mentir? Aí tem alguns que dá aquela risadona, fala, pô, não consegui enganar vocês. Fala, não. Você, essa sua fala me lembrou um fato, lá na Seara Espírita Bezerra Menezes. Nós estávamos numa reunião lá, pretinho velho, incorporado ali, por sinal, o pai Joaquim. Pretinho velho e incorporado. E os outros médiuns ali, cada um dando a sua palpite, sua passividade, né? Ou seja, sua incorporação, sim, etc. E um deles incorporou lá, né, uma entidade lá, um ser, e começou justamente a falar sobre Jesus e tal, evangelizando e falando e falando. Uma outra médium que estava lá observando, né? Se aproximou do pretinho velho e falou assim, esse não é mistificador? O pretinho velho falou assim, é. Ela falou, então a gente não deve pedir para ele. O pretinho velho falou assim, o que ele está falando é mentira? A média falou, não é mentira. Está servindo para os outros, pelo menos para ouvir bem aquilo que ele está dizendo? Tá. Então deixa ele falar. Não. Vai servir mais para ele, porque tá, depois que ele sair daqui, ele vai perceber que tudo aquilo está nele. É, então, serviu para ele. Deixa que fale. É. Cada caso é um caso. Olha só, a Tina Neca tinha falado para que, gente, estou encantada com o senhor Oswaldo Barbosa. Ele tem uma didática nas informações muito fácil de entender. O Jamil Lima, como controlar a manifestação mediúnica sem que o ambiente onde você está perceba? Ou melhor, sem que as pessoas percebam que você está vendo alguma coisa, está sentindo alguma coisa. Né? Como a gente consegue controlar isso, Bruno? Não, isso aí é exercício. Isso é educação mediúnica. É que é um exercício. Você tem que ser educado, você tem que fazer exercício. Mas fala. Existe, é um exercício, porque, como eu disse, não é sair distribuindo aquilo que está ouvindo, não é sair falando aquilo que você está vendo. Precisa saber se cabe no ambiente, se aquilo que você está vendo não é só para você mesmo. Sim. Primeiro isso, sabe? Tomar muita ciência de... Vou repetir, devo falar... devo dizer o que está acontecendo? Não, se eu não devo, não, eu estou quieto. E as confirmações, se for para passar para alguém, a confirmação vem. Por isso que é confirmar. Se eu tiver que dizer alguma coisa para o Rodrigo, a insistência é em diga para o Rodrigo. Eu preciso que seja claro, para não, não cometer enganos. Assim mesmo a gente comete, não é? Uhum. Nesses casos eu procuro chamar os meus amigos. Eu falo, meus amigos, vem porque o ambiente aqui não está bom e eu não posso sair daqui, né? Porque às vezes... Eu lembro que eu fui uma vez no centro espírita lá na minha cidade, Leme. Eu fui lá, era uma coisa, cheguei lá, é outra. Estava um médium lá pegando a mão das pessoas e falando. Eu fiquei, porque eu estava acostumado com a casa kardecista. Chega lá, não era mais. Aí ele chegou, ele ficou assustado, o médium. Falou, pô, peraí, você tem um que te acompanha assim, assim, assim? Tenho. Tem isso? Tem, tem. Está tudo aqui junto. Eu estou até assustado, porque tem um monte de espíritos diferentes te acompanhando. Falei, então, estou tranquilo. Mas, então, a gente vê que eles nos acompanham quando for preciso. É só pedir o auxílio dos nossos amigos que eles vêm nos ajudar. E a outra coisa, dentro dessa coisa da mesma pergunta, às vezes o ambiente pede que seja mais ostensiva ainda a transmissão. Né? A gente estava conversando agora há pouco, ele falou, tem gente que, se nós tivermos conversando, você pedir minha opinião, e eu te der a minha opinião, você já me conhece. Sim. Mas se vier uma opinião de uma entidade, você observa melhor porque você não conhece. Sim. É uma informação diferente, de uma outra origem. Então, às vezes, o ambiente pede que venha uma informação com a marca registrada do não sou eu. Aí, então, vamos se fazer. Essa pergunta do Jamil foi legal, sabe por quê? Porque acontece com a gente, você pode estar na rua direita em São Paulo, no calçadão da Rua 7, aqui em São José dos Campos, que você está no meio daquela multidão e você sente uma aproximação. Na rua tem muita aproximação. Perfeito. Né? E você não pode parar no meio da rua para dar passe em ninguém, nem começar a conversar sozinho. Então vão achar que você é louco, encosta 190, é 190 ou 196, que chama o SAMU e carrega você dali. Então você tem que se controlar, saber conversar silenciosamente, fazer uma prece, encaminhar aquele espírito que está ali. Às vezes você pode sentir uma dor, e a dor não é sua. Cada a dor caso é um caso, né? Cada local. Mano. É uma pressão que você pode sentir, ou o espírito mesmo se aproximar e conversar, está pedindo ajuda. Às vezes ele até está chegando ali perto da gente, porque sabe que a gente pode fazer alguma coisa por ele. Né? E você encaminhar, falar, aqui não é lugar, mas você pode ir em tal lugar, pode, ó, nós trabalhamos na tal casa. Né? Eu já recebi espírito andando de carro e o espírito pular dentro do carro. Né? E você falar, meu irmão, agora não tem jeito, mas se você quiser ir, ó, a gente tem um trabalho sábado de manhã lá na AME, se você quiser ir lá, a gente atende você e você pode conversar tudo direitinho, mas fica, tem um monte de gente aí próximo de você, fica com esse pessoal até a hora que você puder conversar com a gente direito. Eu coloco isso no meu primeiro livro, essa história, médio não pode se desligar, que em qualquer momento você pode receber um chamado, né? E não, eu cheguei na AME de propósito, falei, eu não posso falar nada que aconteceu, porque senão eu vou sugestionar os médios que estão aqui. Perfeito. E quando nós abrimos o trabalho, na terceira abertura de ficha, quem apareceu foi exato na abertura do coletivo, né, que você abre coletivamente, foi o espírito dizendo que tinha sido atropelado na rua tal e tinha me acompanhado e estava ali pedindo ajuda. Aí eu fiquei feliz pra caramba, falei, meu Deus do céu, graças a Deus que o que eu fiz foi correto de encaminhar ele até aqui, e ele ali foi encaminhado. Né? Então a gente tem que perceber isso, que você pode receber em qualquer lugar, agora só que você não pode dar uma de maluco, não, senão o pessoal pode, né? Igual a Sônia, né? A Sônia, nossa amiga Sônia lá do Jefa, que fica vendo espírito aí o tempo todo para cima e para baixo, não sabe se está conversando com encarnado ou com desencarnado, ela tem que tomar cuidado para não ficar conversando na rua à toa, porque se fica, daqui a pouco eu acho que ela está conversando sozinha lá e querem internar ela, como já queria quando ela começou, né? Quando ela começou, queria internar. E ela só se curou trabalhando, né? É. Aí eu tenho a Abigail, tá mandando um grande abraço aqui, bom dia. Opa. A todos. O Forcato também, que está assim. Um grande abraço pro Forcato. Né? A Célia também mandando um abraço aqui, Barbosa, para você. Obrigado. Né? a Rosilma Ferreira, gratidão sempre por ser espírita e trabalhar com a mediunidade. Abigail Souza, qual o melhor livro para ser lido, na opinião do professor, que possa nos ajudar a compreender e desenvolver melhor a mediunidade? Bom, aí é o seguinte, tem bastante livro, tem bastante assunto, mas básicos, por exemplo, o próprio Livro dos Médiuns. Uhum. Livro dos Médiuns é muito livro bom. Livro dos Médiuns tem para tudo ali, né? É claro que outros livros se desenvolveram e dão continuidade àquilo que o Livro dos Médiuns traz. Mas tem, por exemplo, também um do Chico, Nos Domínios da Mediunidade. Fora de série. Fantástico. Um exemplo, vale a pena. Assim, o Edgar Amon tem um livrinho pequeno também, que chama Mediunidades. Uhum. Então, são três aí, pelo menos. Uhum. E a mediunidade é coisa simples. Se, quanto mais simples, melhor. Uma vez me perguntaram qual o melhor médium, as melhores qualidades do médium. Eu falei: simplicidade, firmeza no trabalho, disciplina, não faltar, né? E estudar sempre, né? Sempre, exatamente. Aqui a Érica Leandro também mandou. A Vilma Torres, já falei, né? A Vilma Torres, bom dia. E a família de Vivencianos, um abraço, domingo, cheirinho de amor do Senhor Jesus. Aqui a Érica Leandro, bom dia. A Cláudia Regina Marcondes de Oliveira também, mandando um iluminado domingo a todos. Roberto Okamura Júnior, bom dia a todos lá. Ele é de Taiúva, São Paulo. Taiúva, o nome da cidade. Legal. Obrigado aí, viu, Roberto? O Valdeci está fazendo a pergunta aqui, Valdeci Braulio. Será que temos daqui a uns 150 anos um chakra da mediunidade plenamente aberto para toda a humanidade terrestre? Aberto como o olfato, visão, tato, essas coisas assim? Será, Barbosa? Olha, a minha expectativa é que sim, né? Mas vai depender justamente do uso. Uhum. Quanto mais usamos, mais desenvolvemos. Sim. Isso é igual músculo, né? Se estiver fazendo musculação, estiver andando, vai ficando fortinho. Uhum. Senão vai murchando. Então, a nossa expectativa, e nós viemos aqui para evoluir, diga-se de passagem, já somos vencedores, porque vencemos uma infinidade de dificuldades que foram ficando para trás. Então, vamos continuar vencendo. Sempre na lida, né? Aqui o livro que eu havia falado, um deles aqui, do Edgar Amon, olha lá. Mediunidade. E essa... A assessoria aqui me trouxe o livro. E essa apostila que eu estou aqui é o resumo do livro Mediunidade. Essa apostila aqui. Essa apostila aqui que está aqui, que o Rui teve pesquisou e transformou em apostila. Mais de 40 anos. 40 anos. Super atual. Super atual. Hoje mesmo eu trouxe um livrinho aqui, para aqueles que já exercem a mediunidade. E que gostariam de desenvolvê-la. Está aqui, ó. Minutos de Mediunidade, ó. Bacelli. Esse é do Bacelli, o Odilon Fernandes. O Odilon Fernandes é um dos maiores instrutores de mediunidade que a gente conhece aqui. Foi contemporâneo, né? Ele já desencarnou. E o Bacelli tem muitos livros sobre mediunidade com o professor Odilon Fernandes. Vou só ler um, porque são vários títulos aqui, ó. O de número 334. Abri aqui aleatoriamente. Diz o seguinte: mediunidade não exige atestado de santidade, mas nem que, para mostrar-se humano, o médium imperfeito torne explícitas as suas imperfeições. Ou seja, precisa trabalhar. São imperfeitos, somos imperfeitos, mas precisamos trabalhá-la com intensidade para não deixar que isso influencie naquilo que precisa ser transmitido. Isso aqui é só uma ideia, uma infinidade aqui, ó. Vale a pena. Arlete aqui, que tem o nosso programa aqui, a mãe girafa nossa, que tem um programa todas as segundas-feiras, 19 horas, ela está falando, né? Ela está fazendo as perguntas de perguntas. Ela coloca assim: bom dia, né? Cada um tem a sua bagagem, né? Cada um tem a sua bagagem, pesado ou leve, temos que evitar comparações e julgamentos. Cada um pode aferir as suas necessidades. Gostei do para quê. Ela é toda filósofa, né? Porque é. Pergunta. Essa para aqui foi para que eu estou aqui? Uhum. Para que serve? Né? E eu também. É justamente essa. Ela definiu bem a coisa do. Julgar não nos cabe a ninguém. Né? Não nos não. cabe a ninguém. Comparar também, justamente dentro do texto dela mesmo. Não tem que comparar. Cada um tem a sua atividade, as suas capacidades, as suas possibilidades, né? Suas intenções, seu nível de responsabilidade. Eu gosto muito dessa palavra, porque responsabilidade é responder com habilidade. Sim. Então, quanto mais hábil eu estiver, melhor será a resposta. Uhum. Ah, e você também precisa procurar as suas amizades que são afins. Não adianta você procurar viver num ambiente de conflito quando você não gosta de conflito. Viver num ambiente de amizade e respeito é a melhor coisa que existe, né? Sim, é claro. Se existe vício bom, é viciar-se no bem. Se existe vício bom, né? É viciar-se no bem. Então, se tem um lugar que te incomoda, não te faz bem, você passa mal, come mal, dorme mal, então, muda de direção. Sim. É o mesmo que você sair direção à parede e ficar batendo a cabeça ali, como tem outro lugar para voltar. Então, é o livre-arbítrio, né? Uhum. Que nem aquele caso. Eu tenho um marido que é assim, assim, assim, assim. É. Deixa de ter o marido. Deixa o marido. É difícil, mas é complicado, sabe por quê? Porque, na realidade, a gente que trabalha com atendimento fraterno, isso é a coisa mais complicada do mundo. É complicadíssimo. Né? Uma palavra que a gente falar, a gente pode complicar. É por isso que a questão do atendimento fraterno é isso. É muito mais ouvir do que falar. É deixar que falem, né? Porque não tenha dúvida que tem mulher lá que chega e fala: você acha que eu devo deixar meu marido? Ou o marido fala: você acha que eu devo largar da minha mulher? Aí eu faço igual o Chico Xavier. Falo: vamos rezar um pouquinho? Vamos rezar mais uma vez? Tá? Porque toda vez que você perguntar, você reza mais uma. Eu fiz um curso em São Paulo. Desculpa aí, Rui. Eu lembrei de uma pessoa, não vou dizer o nome, nada, para não identificarem, mas ela chegou para mim e falou: não, eu sonhei que meu marido, né, aconteceu um acidente e ele morreu. Então eu tô achando que ele não vai morrer, mas ele vai sair da minha vida. O que, que você acha? Mas eu não acho nada. Nem tô procurando. Eu quando fiz um curso lá em São Paulo de 6 meses para mexer justamente com dependência química, o médico que estava dando aula para a gente falou: olha, tem um grande problema que existe. A mulher que casada com um alcoólatra, ela larga do alcoólatra e vai arrumar outro alcoólatra. Eu falei: mas peraí, mas como é que é isso? Não, o cara, quando ele bebe, ele manda flores, manda vai no restaurante, dá uma gorjeta lá pro garçom, pra melhor mesa, aquela coisa toda. A mulher se encanta. A hora que ele tá sóbrio, puxa, o cara é chato pra caramba. Aí ela larga daquele marido, arruma um outro marido. Aquele marido sério, que nem a dona Flor lá, e seus dois maridos, arruma um cara chatinho, quadradinho, coisa. Essa aqui não serve. Eu vou arrumar outro. Aí arruma outro alcoólatra que faz a mesma coisa. Então precisa tomar muito cuidado as mulheres que casam com homens que são alcoólatras, porque ela larga de um e é capaz de ela ter que arrumar. Vai procurar outro. Então... Mas aí você não está querendo dizer que ela deve ficar com aquele também, né? Você não. Bom, aí eu tenho uma pergunta. A gente lendo livros, né, também da doutrina, a gente vê casos assim que. Até filmes, né? Relatando assim: ó, olha, na próxima encarnação você vai ter a missão, ou seja, tem uma programação reencarnatória, né, definida, algumas pessoas sim, algumas não, né? Mas essa programação diz: ó, nessa vida você vai se casar com tal pessoa. Né? Talvez essas coisas que acontecem não seria para levar de volta ou para não sair do trilho, né, da programação reencarnatória? A reencarnação é uma. Dá para a gente conversar um bocado, né? Porque existe uma infinidade de caminhos e descaminhos no processo reencarnatório. Resumir a questão é mais ou menos o seguinte, bem simplista mesmo. Quando desencarnamos e a gente pega um livrão assim que nem esse aqui, que o meu deve ser bem maior, ser igual o Alcorão mais ou menos, né? E ali está aquela lista do que foi feito e do que não foi feito. Ou seja, deveria ter sido feito e o que não deveria ter sido feito. Aí eu avalio Não tem nenhum juiz sentadão lá para bater o martelo, nada, e botar na cadeia. Eu olho, olho, olho. Como eu disse, consciência universal. Consciência universal é bem sempre. Não tem jeito de sair fora. Aí é aquela lei. Aí eu vou ler tudo aquilo e começa a minha consciência universal a dizer: fez besteira, fez besteira, fez besteira, continuou fazendo, continuou fazendo. Acertou, acertou, acertou, acertou, acertou. Nessa contabilidade, eu vou ter o azul e o vermelho. Não é? Isso aqui vai me dar condição de como é que eu vou programar a minha próxima. Como eu estou ligado a uma consciência universal, eu vou querer corrigir tudo. Nossa, mas quanta besteira eu fiz. Eu preciso corrigir tudo isso aqui na minha próxima oportunidade. É onde entram os amigos, os mentores, né? O pessoal que chega ali e fala assim: olha, meu amigo, isso aqui é muito para o seu, né? É muita carga para a sua anca aí. Então você não vai aguentar carregar tudo isso. Faz outra escolha. Então isso. Eles vão dizer: isso dá, tem lugar para mais um pouquinho. Aí você: e esse aqui? Também dá. Então você pode ir que esse você tem condição de fazer. Aí essa é a nova escrita. Então eu pego uma nova apostila, né? Para a próxima encarnação eu já tenho isso aqui. Nesses podem estar incluídos tudo, inclusive desafetos havidos, desencontros acontecidos. É onde a estrutura familiar faz sentido, né? Vem um grupo familiar, que é uma pequena célula dessa enorme, imensa família que é o nosso planeta, onde as pessoas estão ali, alguns muito afins, outros nem tanto. E essa convivência de provocações, aceitações, etc., vão construindo parte daquilo que estava nessa agenda da nova encarnação, penso eu. É, o Luiz Carlos Forcato, nosso amigo Forcato, mais uma vez, muito legal o programa de hoje, meu amigo Barbosa, a quem mando um abraço. Salve, Forcato. Um abraço que estendo a todos os amigos do programa. Obrigado, Forcato, estamos aqui sempre torcendo por você. A Irene do Espírito Santo, viu, Piero? Está dizendo: Piero, eu e o Gustavo estamos te enviando um abração e agradecendo pela sua acolhida na excursão lá para Uberaba. O Piero que estava lá também nos entre os líderes da excursão para Uberaba, né? Aí também tem o Luiz, né, meu sobrinho, que estava lá junto com vocês, que ele está se integrando bastante também na doutrina espírita, né? O Jorjão estava lá. O Jorjão, se ele estiver escutando a gente, mandando um abraço, que ele fez cateterismo essa semana, né? Agora já está esperando o próximo cateterismo, porque ele faz cateterismo, enche a cara de... bebida não, que ele não bebe. Mas enche a cara de comida, tudo, aí daqui a pouco vai no médico e faz outro cateterismo. Só entope outra vez. É. Um grande abraço para o Jorge, que é uma figura fora de série, de carismática, é um amigão legal mesmo. Esse é que faz o macarrão? É. E já o fez o macarrão para a turma de Uberaba que teve lá com ele. Já na outra semana ele já fez o macarrão com o porfeto, pessoal. Você foi, Pedro? Não, consegui ir, mas o pessoal compareceu lá e eu fiquei devendo. Eu preciso deixar uns avisos aqui, posso? Pode. Senão, quando eu voltar lá na Framão, o pessoal não deixa eu entrar. Pode falar logo, mas senão a gente vai deixando para frente e não fala. É o seguinte, ó. Hoje, às 14 horas, atendimento médico da Framão. Uma vez por mês, né, tem uma médica, a doutora Ludmila Coppio, que vai atender lá aqueles que não tem convênio, etc, né? etc. Nós temos colocado ali, até coloquei hoje aqui também, e ainda temos, para hoje ainda tem vaga lá, se alguém precisar. É a cardiologista ela? Ela é cardiologista. Certo. Então, ela faz a clínica geral, porque obrigatoriamente é, e ela é cardiologista. Então, hoje às 14 horas, nós vamos estar lá. Se alguém tiver interesse, pode ligar no meu telefone, celular, 99127359. Isso, agora fala mais devagar, Barbosa. Vou anotar aqui. 99. Esse é qual o número? Do celular dele. Do celular. Então é o 99127359. Isso, que é o WhatsApp também. Me manda lá o seu nome completo no WhatsApp, que eu confirmo para vocês, sei do endereço certinho, tá bom? Então, uma vez por mês. Também já fica a ideia. Se não estiver precisando agora e vier a precisar, mês que vem tem de novo, tá? Em agosto. A outra coisa. É o DDD 12, né? Só para lembrar. É o DDD 12. Nós estamos reestruturando a biblioteca da Framar. Tínhamos lá uma infinidade de livros. Então, nós estamos restringindo o espaço com a mesma qualidade, mas tem muitos livros que tem 4, 5, 6 edições de livro. Então, nós estamos diminuindo o espaço. Então, se alguma casa tiver interesse em montar uma biblioteca, ou alguém tiver interesse em livros, por favor, fazer contato também, porque nós vamos fazer doações de livros espíritas. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais um. Sim. Lembra do Bazar dos Calçados? Lembro. Bazar dos Calçados faz sucesso aqui para nós. Então, ele vai ter uma mudança de estrutura também. Vai vender sapato de homem? Tem sapato de homem. Olha! Então, vai ter os calçados, calçado de homem também, e vão ter roupa, artesanato, bijuteria, etc, etc. Quem vai estar... Um bazar. Quem vai estar administrando esse bazar é a FIA. FIA. Uhum. Aliás, aqui primeira mão, acho que quase ninguém sabe ainda, nós resolvemos homenagear alguns dos nossos colaboradores mais antigos lá da casa. Mais antigos, assim, de antes da casa. Uhum. Então, a nossa biblioteca vai ser batizada Isabel da Silva Barbosa. Legal, o nome biblioteca da mãe do Barbosa. Isabel da Silva Barbosa. Uhum. A nossa escola de aprendiz, que vai recomeçar agora no segundo semestre, batizada de Tereza Costa. Dona Tereza. Dona Tereza. Uhum. E esse bazar, que antes de ser bazar era um brechó, vai sendo batizado de Deborah Costa. Filha do Dinho e da Fia. Filha do Dinho, que ela, inclusive, é a que estava à frente desse brechó durante um tempo. Então, cada um que iniciou um só trabalho, gente boa. Então, nós resolvemos ali, em grupo, ali, colocar esse... A dona Tereza, eu nunca esqueço que ela trabalhava comigo. Ela foi minha aluna da Escola de Aprendiz. E um dia ela me ligou. Seu Rui, estão me convidando para ser dirigente da escola de aprendiz. O que, que o senhor acha? Eu acho que foi eu que indiquei. Depois, tem meu dedinho aí, né? Nossa, ela dava tanto curso, né? Ela, direto. Nossa. Ela, aliás, assim, falando dela, ela estava assim lá, quietinha, já sabe, aquele processo de mais para lá, do que para cá e tal. Nós fomos na casa dela, lá, doutor Alberto Vilar, tratando com ela e tal. E a preocupação dela era que ela não queria se afastar da escola. Olha só, já estava ali, nossa, não, mas puxa, eu tenho mais o que fazer, eu queria. Aí o doutor Alberto fala: pera, você já fez o que precisava ser feito. Temos aqui a pergunta do... Não, o Bessa, o Antônio, o Bessa está colocando aqui. Aquela hora a gente estava falando da gente ter as sensações, né? Independente de você estar sendo obsediado ou não, mas você ter as sensações nos ambientes que a gente passa. E ele estava colocando: tive esse sentimento de desconforto quando visitei o templo de Shiva, na Índia. Alguma explicação? Aliás, na Índia me senti muito mal. Na volta para Paris, quebrei o pé no Arco do Triunfo. Então, o obsessor acompanhou. Passaram uma rasteira. Né? Sai do cara. São ambientes. O que nós fizemos aqui são ambientes diferentes, não é? Eu lembro, a gente fala de ambiente, a gente lembra muito das histórias, do próprio Chico, etc., que é o que a gente mais lê. E ele dizia que ele ia lá para a igreja e estava cheio de espírito andando por lá, pelas paredes e tudo mais. Mas é claro que está. Então, se você vai em qualquer templo que você vai, o templo já é para isso mesmo. Né? Nosso templo mais sagrado é esse aqui. Né? Mas você vai num templo, lá tem uma estrutura que é a soma das estruturas de todo mundo que está ali. É a energia de todo mundo, dos frequentadores encarnados e desencarnados. Então, se ele vai ali, e é o que é a ideia, a coisa do estar preparado. Se você vai entrar na casa de alguém, você tem que, antes de entrar, fazer o que se faz aqui. Entra de sapato ou sem sapato? Né? Deve me portar como? Então, legal. Eu penso que é assim. Aí você, entendendo como é que você deve se portar, você entra garantido. E sai garantido também. Não trouxe nada quando eu entrei, não levo nada quando eu saí. Se tiver alguma coisa para acontecer ali dentro, a gente vai estar de posse de nós mesmos. Barbosa, mas pode acontecer no caso de você ter reflexo daquilo que você viveu também, né? No caso, por exemplo, aqui do Bessa, ele pode ter vivido numa época dessas lá. Não e ter se envolvido em um monte de coisa. Não tem dúvida. Ainda tem todas aquelas energias ali pesadas, não, né? Não tem dúvida. Que de repente encontrar consigo mesmo. Não é difícil. Né? Não, nada é difícil. Também existe um equívoco das pessoas acharem que a Índia é muito evoluída espiritualmente, mas não é. Porque lá ainda tem gente. A diferença social é muito grande. As castas, né? Hein? As castas. As castas, é um absurdo um país cheio de casta. E lá tem uma... E a metapsicose também que eles aceitam lá, né? É. A metapsicose que a gente volta no corpo de animais. Por isso que não pode matar barata, não pode matar boi, não pode matar macaco, não pode matar nada. E tem umas pessoas lá que não pode nem ser atendida por médico. É proibido. Não pode. Uhum. Ele se ficar doente e que morra, aquela coisa. Quer dizer, A questão da cultura... Essa coisa, religião, não religiosidade, mas essa coisa de religião está ligada à cultura. É. Se não existe atualização cultural, sim, não existe atualização de pensamento. Né? Então, eu não poderia dizer, por exemplo, que a Índia como um todo tenha uma grande dificuldade. A Índia, né, de religiosidade, eu poderia dizer que uma boa parte deve ter, mas não são todos. É. Os exilados de capela vieram para a Índia, para aquela região de lá, para trazer a parte de religiosidade. Sim, trouxeram conhecimento, mas não trouxeram espiritualidade. Então, aí é que está. É. Conhecimento. E eles trouxeram informação. Sim. Conhecimento se adquire quando a informação é utilizada, é praticada, aí se conhece. Caso contrário, é uma informação. Aqui eu tenho informação. Conhecimento eu tenho se eu começar a observar, ler e começar a seguir e experimentar. Aí eu conheço. Sim. O Dinho está agradecendo, está dizendo excelente, como sempre, o programa de hoje com meu irmão de caminhada, de trabalho, João Osvaldo Barbosa. A Arlete está colocando mais uma vez aqui, Arlete Delpino, né? O médium pode interferir nas mensagens de suas rotinas pessoais para as mensagens recebidas? Orientação depende de separar o que é teu e o do outro. Quer dizer, isso acontece direto, que a gente chama de animismo e o mediunismo. O animismo, né? Faz parte. Uhum. Todos somos anímicos. Então, por isso que se diz que precisa estudar. Uhum. Porque uma ideia, como discorrer sobre determinado assunto, uma entidade, por exemplo, sim, ela precisa discorrer sobre determinado assunto. Se eu conhecer um pouco que seja desse assunto e tiver um vocabulário razoável, eu consigo transmitir de forma que entendam. Uhum. Caso contrário, eu vou picotando, porque a informação que passa de lá para cá tem uma velocidade muito maior do que a minha de captação. Né? Isso é a diferença em eletromagnetismo e magnetismo. Uhum. Né? Então, vem rapidíssima a informação. Aí vai entrecortado. Entre um pedaço de informação e outro pedaço de informação, eu faço a ligação. É igual quando a gente escreve um livro. Eu sempre falo, pessoal, o livro é psicografado, mas é feito a quatro mãos. Ou mais, um monte muito de mãos. Mais mãos muito ainda. Mais mãos. Mas a mão do médium está ali também. Não adianta, gente. Dúvida. Você está trabalhando 4-5 meses em cima de uma história, em cima, entendi, de um negócio que você, um monte de vezes, é o seu conhecimento anímico que está sendo ali. Eu falo isso por mim, que muitas vezes os espíritos estão passando certas coisas e eu questiono. Eu falo, não, mas peraí, isso aqui está na... Isso aqui está no livro dos espíritos, isso aqui está na doutrina, isso aqui Chico Xavier está falando, alguém está falando. De onde está vindo isso? Vai lá, vai atrás então para lá. Então eu vou lá atrás e falo. Essa é a consciência mediúnica. É. Então você, às vezes tem uma informação da doutrina espírita que está ali, que não foi o médium, o espírito que precisou passar para mim. Eu coloquei, né? Falar, isso aqui que eles estão falando está baseado no capítulo tal do livro dos espíritos. Allan Kardec fez esse questionamento, a espiritualidade superior passou. Chico Xavier falou isso aqui para nós. Então isso está muito ligado mesmo. Outra coisa interessante do animismo, né, Barbosa? É que nós também somos espíritos, né? Nós somos espíritos. Uma infinidade de experiências aí. Exatamente. Então, o que acontece? Se você fosse conversar com Chico Xavier, você está preocupado se era o André Luiz ou se era ele que estava falando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui saísse da boca dele, para nós, aleluia, tava bom. Então, ia ser o Chico que estava falando com a gente, não nenhum espírito que estava dando mensagem. Porque o conhecimento anímico dele, a potência de conhecimento que ele tinha serve para tudo. É a história do o Chico era o médium de si mesmo. Uhum. Ou seja, ele conseguiu, justamente por mérito e muito trabalho, claro, muito trabalho, trazer informações dele mesmo, de vivências, do arquivo acásico conhecido, que ele já desenvolveu e usou com maestria só as melhores. Porque ele conta nas histórias que ele vai ler das provocações que ele teve de vida mundana. de corpo, de necessidades, de carências, etc. E ele é a opção. Qual é? Não, essa não. Uhum. Eu vou seguir aqui. Eu vou fazer assim. Por que, que ele resolvia fazer assim? No livre-arbítrio, ele descobria, ele era médium de si mesmo. É, a gente pega o próprio Geraldo Lemos fazendo um relato, que ele fala para a gente, que é um relato emocionante, que é eles em outros... Eles em outro planeta, né? Essa turma toda aí, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e um monte da gente ali que é amigo dele hoje, provavelmente estava lá também, fazendo a maior arruaça, né? Ele, o Geraldo, conta que uma bomba atômica que foi solta, que destruiu o planeta, Chico Xavier estava lá no meio. Dr. Bezerra de Menezes era o general. Falou, vamos destruir o outro lado. É. Né? Lá em Capela, né? Aí o que que acontece? Eles vêm para cá para tentar consertar tudo isso. Perfeitamente. E com certeza são vencedores já. A gente tem que juntar tudo quanto é besteira que nós fizemos no universo para depois a gente se ressignificar, né? Como diz o psicólogo. E só voltando ao tema lá da Índia, o Emmanuel cita lá no livro A Caminho da Luz, peguei aqui um trecho que eu achei muito interessante, que fala: nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. E o Chico deve conhecer muito bem, como se ele foi um exilado de Capela, ele incorporou lá, né? Tá, quando veio de lá para cá, né? Então ele estava lá no meio. E tem estudo do Livro dos Espíritos dizendo que uma parte, a segunda edição, Kardec usou muitas coisas tirado do indianismo, né? do hinduísmo. Então, tem pessoas que até criticam o Edgar Armand, dizendo que ele introduziu na aliança várias coisas dos hindus. Mas, como você está dizendo aí, ele praticamente foram aqueles que trouxeram essas coisas. Claro. O conhecimento vem do Oriente e do Ocidente. Então, conhecimento, sim. Mas a prática já é diferente. Então, né? Porque tem uma coisa é o seguinte, você falou do Edgar Armand, etc. O Espiritismo é um. Né? Espiritismo é um. Como você... desenvolver o espiritismo é que tem suas variações, porque cada um tem as suas capacidades, seus entendimentos, etc. Mas o espiritismo é um. É igual a lei do amor, é uma só. Então, quando coloca, você falou do indianismo, algumas coisas que o Armand colocou lá, é para usar na parte caritativa do espiritismo. Sim. E caridade não é salvação? Então, o que ele coloca ali é uma forma de se usar magnetismo, energia, igual Mesmer, etc., que vieram fazer. O magnetismo, frequência, elevação, sim, prece, atendimento, acolhimento, solidariedade, caridade, de outras formas. Não. Por isso que ele coloca aquilo ali como facilitador da nossa interligação. É, porque tem algumas pessoas que... Você fala que é da aliança. Ah, você segue de Garmon? Eu tive um atrito com uma pessoa que eu falei, puxa vida, você com as suas palestras, você está conseguindo unir o movimento espírita em São José dos Campos. Ah, não dá para unir. Falei, mas por quê? Não, porque nós seguimos Kardec e vocês seguem de Garmon. Falei, está aí um grande erro seu, mas não vou discutir com você, não. Se você pensa assim, é problema seu, né? É isso aí. Piero, tá funcionando o meu aí? Ah, legal. O Gustavo aqui tá falando o seguinte. Não, Antônia Varoto. Antônia tá colocando: tem médios que veem, sente e recebe mensagens de espíritos encarnados. Por favor, comente a respeito. Ah, sim. Essa intercomunicação já é conhecida. Uhum. A telepatia é uma comunicação entre. Sim, entre encarnados. Telepatia. Uhum. Então é uma coisa de mente para mente. Então não é impossível. É questão de sintonia mesmo. Vamos lembrar dos nossos rádios antigos, né? A gente vê lá no dial ali. Não, dial é em inglês, né? Não, no dial mesmo, no português. A gente ia virando daqui a pouco. Começava a falar. Uhum. Né? O que era aquilo? Era sintonizar na frequência daquele pessoal que estava falando, igual aqui, está sintonizando na rádio, né? Então, quando você muda de frequência, você sintoniza no outro. Não sei se é atenuador, talvez, né? Não sei se é a palavra certa. Atenuador, não sei. Atenuador é o que rebaixa o homem, diminui a intensidade. Atenua ou aumenta a intensidade. A frequência, né? Não deixa de ser uma frequência. Não deixa de ser, um regulador de frequência. Vamos ver se a gente consegue acabar com essas perguntas aqui. O Gustavo. Pode-se considerar que está preparado para situações. Casa mal assombrada. Não seria o caso, mas o ideal é mudar a postura de vida para que esteja sempre preparado? Eis o desafio. Bom, isso aí, o Gustavo. O ideal é mudar a postura de vida para que esteja sempre preparado. Isso vale para todo mundo, para todos que habitamos esse planeta aqui, encarnados e desencarnados, hein? É, a preparação se faz a cada segundo, segundo mesmo. E, então, realmente, esse é o ideal. Quando acontecer isso que o Gustavo está falando, de estar preparado para... Nós vamos acompanhar a evolução do planeta, porque o planeta já está preparado para as novas etapas. Sim. Ou seja, antes de vir os dinossauros, estava tudo pronto para receber os dinossauros. Uhum. Então, aliás, nós somos dinossauros da doutrina, o pessoal diz, né? Então, o próximo nível de elevação espiritual para aqueles que estamos habitando o planeta já está pronto. Toda a estrutura, a órbita, a aura planetária está pronta para receber. É só ir fazendo mudança. Esse só fica dentro daquilo que disse o Gustavo. Preparar, preparar, preparar, preparar, estudar, trabalhar. Aqui está dando um bom dia também a Marta Cândia. Ela está falando que já leu o livro também, Mediunidade Sem Lágrimas também, foi interessante. Aqui, Adelaide Paulo também dando um bom dia. Aqui a Marta está colocando, isso é verdade, Rui? Conheci muitas mulheres que se casaram com alcoólatra por várias vezes. Aprendi sobre codependência. Existe um problema psicológico. Isso aí é o que a gente estava conversando no começo, sim, que o Rui estava citando. Né? Um abraço ao Oswaldo também, ela está mandando. O Aécio está fazendo mais uma pergunta. Qual a mediunidade que mais nos responsabiliza quanto ao trabalho... Quanto aos trabalhos mediúnicos, a mediunidade consciente ou a inconsciente? E por quê? A questão é a seguinte, meu amigo Écio. Essa inconsciência, não reconheço. Não, ela existe, mas é muito difícil. Isso, por isso que eu não reconheço. Ou seja, não reconheço porque assim, não tenho experiência com ela, etc, etc. Há muitos anos, quando... precisava-se fazer contato com o plano físico, o que acontecia é que os espíritos promoviam um trabalho intenso para que o médium como que adormecesse, mas ele não perdia totalmente a consciência. Em espírito ele mantinha o controle do corpo, ele não conseguia respostas físicas para que pudesse passar informação sem a intervenção do médium, porque o médium não tinha conhecimento, não tinha informação, não tinha nada, e precisava ser passada a informação. Aí sim. Então a parte da consciência, que é a grande maioria das mediunidades, por isso que eu disse que eu não reconheço, por isso, só sei que existiu e que está por aí. Mas da consciência... Essa é onde entra a participação do médium. Então, ela inclusive, penso eu, muito, muito mais significativa. Porque quando entra numa inconsciência, em existindo, não se tem controle do que é passado. Mesmo o médium tendo controle do corpo, etc, etc, a velocidade com que é passado, como eu falei, dos espíritos é muito mais rápido que a nossa, passaria-se informação, por exemplo, sem que o médium tivesse o crivo do médium, de saber isso deve, isso não deve, isso pode, isso não pode. E a gente precisa, é no crivo da razão que a gente precisa passar. Então, a inconsciência seria essa coisa de ter que passar direto. Mas eu prefiro que se seja a consciência com médiums conscientes. Aqui tem uma pergunta do Rivail. Quando num trabalho mediúnico manifesta-se através do médium espíritos em... Está funcionando? Espíritos em formas e ruídos... animalescos. Qual o benefício para o espírito, já que sua manifestação é só através de agressividade e ruídos? Bom, isso aí está mais ou menos dentro da lei, primeiro, dentro da lei do respeito. Cada um carrega aquilo que tem e da forma que pode. Então, se nós estamos dispostos a receber, que é o caso da mediunidade desse tipo ostensiva, por exemplo, nós temos que estar prontos para receber e de braços abertos para receber. O que acontece é que nós nos preparamos, por isso que nós nos preparamos, por exemplo, num ambiente com vários médios em oração, em um ambiente preparado, etc. Para quê? Quando essa entidade, esse ser chega, ele vai chegar também cheio com uma infinidade de mentores, etc., todos juntos. Só que eles não estão conseguindo contato com esse ser, dada a dificuldade que ele tem. Esta dificuldade vai ser vencida com a proximidade conosco, que os recebemos de coração aberto. E ele chega desta forma, demonstrando o que ele sente, como ele sente. E às vezes, se tiver um vidente, vai ver uma forma, como você disse, animalesca mesmo, porque ele é a forma como ele vibra, como ele se sente. Ele pensa daquela forma, animalesca. Então, o primeiro acolhimento é esse. Depois, em seguida, com aproximação com a gente, ele vai tendo condição de perceber que o ambiente é diferente, a condição é outra, que ele está sendo acolhido, sendo bem recebido, aí ele consegue ter acesso ao mentor, ou o contrário. O mentor dele consegue ter acesso a ele, porque os mentores da casa também auxiliaram nessa facilitação. Não, aí é que ele, então, é aquela hora do, nossa, onde é que eu estou? Não, e é interessante que muitas vezes nós recebemos espírito nessas condições, e à medida que você vai dando a passividade, vai se mudando. Perfeito. Ele fala, pô, peraí, eu era peludo, era coisa, agora tô perdendo essa pele, tô me sentindo... É a consciência do momento. É pelo, né? Tô me sentindo urgente. O que foi que vocês fizeram? Isso. Nós não fizemos nada. A única coisa que nós fizemos foi recebê-lo com muito carinho, com muito amor. Perfeito. E aquela transformação vai ocorrendo justamente devido à nossa vibração, a vibração do ambiente. E é comum a gente receber espírito não, que vem aí bravo. Tudo bem, à medida que nós vamos conversando com ele, ele vai se transformando. Começa a se desvestir. Né? E ele começa a ter alguns que vêm com andrajos, aquelas roupas feridas, aquela coisa toda. Poxa, mas peraí, eu estou mudando a minha roupa já não é mais a mesma, então tudo isso é o milagre que acontece no trabalho mediúnico, que na realidade não é milagre, simplesmente você receber, está preparado. Essa, né? Então, esse é ambiental, coisa de reconhecer o ambiente. Sim. Tem uma pergunta aqui da Irene, que eu achei legal. Fala, Rodrigo. Antes de ir para a pergunta, só queria aproveitar, antes de a gente esquecer, de comentar sobre a Semana Espírita lá de Conquista, que vai acontecer agora, dia 16 a 22 de julho. Né? Então, lá em Conquista, Minas Gerais, quem não conhece, a Casa Assistencial São Vicente de Paulo, lá em Conquista, pelo Mané, que teve aqui no programa 1000, então... Recomendo vocês aqui pesquisar aqui o programa 1000. Veio ele e o Tadeu lá de Araxá. Então é ele que coordena esse trabalho lá, que é a Semana Espírita. Já acho que é a 31ª Semana Espírita. E então começa dia 16 e vocês podem assistir pelo YouTube, pelo Facebook, lá da Conquista, lá da Casa Assistencial, ou ir lá no comparecer, que fica na Rua Nicolau Abidão Amuí, número 555, lá em Conquista, tá? No centro. Então, no dia 16, domingo, começa com a palestra do Tadeu, às 9h30, lá de Araxá. Dia 17, segunda, Rosamary Sinabale, lá de São Paulo. Aí é de noite. De noite, às 19h, Allan Kardec e Chico Xavier, dois missionários do Cristo, que o tema é sobre Allan Kardec e Chico Xavier, luz para o futuro, a Semana Espírita. Terça-feira vai ter o Sérgio Santos, lá de Uberaba, quem conhece o nosso amigo Sérgio Santos e Marlene, que vão tocar lá Cantando para Jesus, canções que levam a alma. Na quarta, dia 19, às 19h também, Elizabeth do Espírito Santo, de Votuporanga, falando sobre mediunidade serena. Quinta, vai estar o irmão do Mané, o Eugênio Alves da Silva, de São Paulo, com o tema Luz nas Almas. É muito bom que ele recita os poemas de uma forma emocionante. Lá vale a pena participar. A Eli Alves da Silva, de Santa Luzia, Minas Gerais, com o tema Recados do Além, na sexta, às 19 horas. Não é o irmão do Manuel também? Pode ser. Não, esse é o. É verdade. Uhum. Porque a gente está acostumado com a Eli, nosso ouvinte, que sempre está aqui participando com a gente. Então é o Eli Alves da Silva, de Santa Luzia, Minas Gerais. E no final, o Divaldinho Matos de Oliveira, lá de Votuporanga, quem conhece já participou aqui com a gente também, então procurem aqui de Valdinho, vale a pena rever o programa dele, que vai falar do tema Chico Xavier e suas experiências de amor, lá de Votuporanga. Vale a pena então participar na Semana Espírita de Conquista, e entra aí, participa, a gente vai estar divulgando também os links para vocês aqui pelo Vivência. Legal, a pergunta da Irene, do Espírito Santo, a prima do Rodrigo. Mandar um abraço também pro Gustavo, deve estar ouvindo a gente, tá. E o Zé também. No começo ela já falou que eles estavam lá ligadinho. Ela fala assim: crises epiléticas sem comprovação médica muitas vezes são consequências de obsessão ou mediunidade? Pode. Assim, nunca pode. Não se deve garantir nada, uhum, né? Mas pode. Não, nós já tivemos casos que tratamos pessoas com epilepsia que sarou. Isso, então. Por isso que eu disse: pode. Nós temos lá na Flamengo mesmo uma infinidade de dificuldades, onde as pessoas se veem livre delas, ali. Acompanhando toda semana, vai lá. Que processo é esse? É um processo de evangelização, de elevação, para que a pessoa possa promover seus próprios milagres. Ali se prepara, ali se auxilia, ali se fortalece. Num grupo onde a maioria que é a coisa, juntos somos mais fortes, né? É num grupo onde procura deixar lá de fora a dificuldade, está ali buscando alguma coisa boa. Se está buscando alguma coisa boa, leva também alguma coisa boa. Então, essas dificuldades, não é só essa. Não, qualquer patologia outra, né, que tenha, pode ter fundo psicossomático. Uhum. Como pode também, não sei. Se eu começar a tomar cachaça aqui, não vai ser psicossomático, vai ser álcool. Acho que é no próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, que tem um caso de epilepsia lá, que é relatado no livro, que é exatamente obsessão pesadíssima mesmo. Então, né? E depois que alivia, ou seja, faz a devida separação desse joio do trigo aí, cada um se desenvolve melhor, claro. Né? Tanto aquele obsediado como o obsessor. Porque existe, pouco se fala, mas existe uma auto-obsessão também. E essa auto-obsessão é aquela coisa daquele livro que eu falei que a gente tem escrito lá, e eu acabo me obsediando por uma série de situações já passadas e eu que não me livro dela. Né? Aqui, só pra, a gente vai entrar no momento de Gavalho, mas só para colocar mais duas informações aqui. A Tina Neca: estou assistindo o programa de hoje como se estivesse numa sala de aprendizado inicial. Os exemplos de vivência que vocês nos passam valem muito como ilustrações do que é progredir na doutrina. E o Antônio Bessa coloca uma informação também muito legal, né? Para o hinduísmo, o ciclo de reencarnações só termina quando acabam as pendências de nossas ações, que precisamos corrigir. Só então chega a salvação. É outra forma de abordar a evolução do espírito. Está vendo. Né? Legal. Vamos para o momento de Gavalho. Temos que ir sem entrar em intervalo. Nem teve jeito de intervalo hoje, viu, Barbosa? Você que é culpado. Que fala demais, né? Tá ganhando. Tem mais pergunta aqui, mas vamos no ar. Contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Peraí, deixa eu ver aqui qual que é o nome do nosso momento de Gigavale. É Vencendo o Desânimo. Vencendo o Desânimo. O grande carro de luxo parou diante do pequeno escritório à entrada do cemitério e o chofer uniformizado dirigiu-se ao vigia. Você pode acompanhar-me, por favor? É que minha patroa está doente e não pode andar, explicou. Quer ter a bondade de vir falar com ela?

dizer aos nossos entes queridos, eu preciso de alguma coisa. E nós sempre precisamos estar juntos. Então, realmente, esse texto fala muito bem disso aí, de levar a outrem aquilo que simboliza o amor, né? As flores, realmente, é o caso, ele falou ali, a flor dura pouquinho tempo, mas ela tem uma resposta diferente, onde ela pode ser observada, onde ela pode ser sentida, onde ela pode ser recebida. Lá no cemitério, não vai ser recebida nada. Está fadada a só o esmorecimento. Oh, vamos encerrando o momento de Gavalho, Piero, e depois entrar no aniversariantes. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Livro hoje. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, a gente vai sortear apenas um livro hoje. Quem ganhou foi a Maria Auxiliadora, que tá, é nossa campeã de ganhar daqui a pouco, né? A da Vila Maria? Da Vila Maria. Então, a Maria Auxiliadora que ganhou o livro, que ligou aí, pediu para participar do sorteio e ganhou o livro lá na livraria. A gente pede para ir buscar o livro. Ou não sei se o Rui vai levar, não sei. Não, o livro não, é lá. Não, ela vai pegar lá. É lá. Ele que separa, o Marvinho separa lá. Então já deixo aqui, Maria Auxiliadora, para buscar então na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José. E agora... A partir das 13 horas. 13 horas, exatamente. E agora eu queria mostrar para o pessoal a... mostrar ali na tela, pode ser no do Jorge, eu vou transmitir aqui, põe a tela aí do Jorge que eu vou transmitir o emblema do dia. Então esse é o emblema do dia que a inteligência artificial criou, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, a gente falou para ela colocar aí sobre despertar da consciência e ela gerou essa imagem aí como emblema do dia, a gente deixa disponível aí para vocês. Muito legal. Olha, está batendo essa inteligência artificial, está ficando mais inteligente cada dia, viu? Tá achando. Olha, artificialmente falando. É, artificialmente. Ou então é a pessoa que mexe no negócio que aprendeu a mexer melhor também, pode ser, né? O pessoal gostou demais domingo daquele preto velho que apareceu lá. Nossa. Foi legal, né? Acharam lindo. Tem que agradecer. Eu acho que a pessoa que está mexendo com a inteligência artificial está ficando mais inteligente. É. Né? Então está conseguindo. Daqui a pouco. Quem está transmitindo está ficando mais inteligente. Aí a gente deixa aí disponível para vocês. Piero, solta aí a hora da dica, por favor. Barbosa, agora você pode dar uma dica pra gente aí de um livro, você já falou de outros livros e tal, mas pode dar uma dica. Eu vou repeti-los novo, então aqui lá, porque eu acho que isso é interessante, que é o Livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec, Nos Domínios da Mediunidade, escrito pelo Chico, e Mediunidade, tá aqui até o livrinho aqui, ó, esse aqui do Edgar Armand. Existe uma infinidade deles, e eu inclusive cheguei a falar sobre... Cadê meu livrinho aqui? Ah, tá aqui. Para aqueles que já utilizam e trabalham e estudam a mediunidade, esse livrinho aqui, ó. Minutos da Mediunidade, do Carlos Baccelli, o Dilon Fernandes. Vale a pena. Vamos que vamos. Muito legal. Barbosa, só para a gente por um encerramento aqui, tem uma pergunta do Aécio, que a gente vamos fazer essa pergunta também, para não deixar ela sem, né? Quando um espírito em forma de um animal, que muitos são proibidos de receber, não conseguindo comunicar-se, como seria essa doutrinação desses espíritos? O Aécio, eu aprendi aí com o tempo que doutrinação não somos nós que fazemos. Não. Né? Nós envolvemos para que a doutrinação seja feita por aqueles de devida competência. Esse envolvimento com essa entidade, por mais animalesca que ela pareça, ela é um espírito. E ela pode parecer animalesca justamente pela como ela desenvolveu suas atitudes, seus pensamentos, suas ideias, enfim, como ela desenvolveu sua vida. Então, o que eu penso é o seguinte, quanto mais envolvimento de amor e de religiosidade, mais vai facilitar para que esse ser volte a ser aquele espírito que tem condição de acessibilidade dos seus mentores. Então, consegue-se, sim. Não necessariamente tem que ter incorporação, nada disso. A gente existe uma afinidade de outras possibilidades, inclusive mais, que são mais. Tem melhor resposta até às vezes, né? Cada caso é um caso. Então eu penso que é dessa forma. Quanto mais envolvimento, não conseguiu a primeira vez, a entidade não conseguiu, vai-se outra, encontra-se outra, chama-se outra. Chama-se é dar oportunidade. Porque certamente quem entende melhor do que precisa ser feito é o próprio plano espiritual. Os mentores da casa, os mentores dos médiuns, os mentores daqueles que vão ser atendidos, os mentores daqueles que vão auxiliar, enfim. É uma infinidade de mentorias, é assim eu penso. É legal. Só que mais uma informação da Marta Cárdia, né? Ela está dizendo, o doutor Alilex dava aula na Federação Espírita de São Paulo sobre a falsa epilepsia. Era tratada e o obsediado ficava curado e também desenvolvia mediunidade. Olha que legal, né? Pessoal, tem muita. A Liane entrou aqui por último. Quem mexe na inteligência artificial tem também mediunidade, deve ser, né? Ela colocou aqui, viu? O perturbado, né? Então, olha, pessoal, exatamente. Tá para os dois lados, né? Vamos agradecendo a todos vocês por participarem conosco do programa, né? Aqui junto com o Barbosa, que a gente sabe que quando o Barbosa está aqui é um programa muito esclarecedor. No meio do programa, o Rui falou para ele falar sobre outras coisas, mas não dá, né? Tem que vir de novo para falar sobre os tratamentos também integrativos, também, que é muito legal que o Barbosa faz. Lembrando que tem trabalho de cura na Framan toda terça-feira. Tem o médico que trabalha com Barbosa há muitos anos, Dr. Albert. Tem muitas curas que acontecem lá toda terça-feira, 7 horas da noite. A gente tem o trabalho lá na Framan, que é muito legal, que é trabalho de cura mesmo. Faz cirurgia espiritual e tudo lá, né? E o Barbosa, que é o médium que dirige o trabalho lá na Framan, que a gente indica sempre. Rua Juriti, 347. No bairro Tatetuba, em São José dos Campos. Exatamente. Então, muito obrigado. Obrigado, Barbosa. Foi muito legal, tenho certeza disso. E a gente vai dando um abraço para vocês até a semana que vem. Quem estará conosco semana que vem, Rui? Semana que vem nós teremos aqui o Afonso Moreira Júnior, lá de São Paulo, que vai falar sobre espiritualidade e política, porque domingo é dia 9 de julho, né? É uma data histórica, que inclusive é feriado aqui no estado de São Paulo, que era justamente do movimento constitucionalista. Né? E o Afonso é um historiador. Pela internet. E é muito interessante, vai ser legal esse tema, né? Porque uma das mensagens mais importantes que o Chico deu durante o Pinga Fogo foi Ciro. Foi um dos participantes dessa revolta constitucionalista, e ele vem dar uma mensagem que é o que fala sobre estamos aí na transição planetária, vale a pena a gente participar do próximo programa, que a gente vai falar sobre isso também, né? E qual é a última música, Jorge, que a gente vai colocar? A última música que nós vamos colocar Doce Sentir, na voz maravilhosa de nossa querida Eliana. Que nós falamos aqui dela, que ela sempre está por aí. Quando a gente está cantando, ela sempre está junto, né? Cantando. Eu sinto muito ela. E isso só foi uma promessa dela mesmo. Ela falou, ó, não adianta querer achar que eu não estou por perto, não, que eu sempre vou estar dando uma cutucada aí em vocês. Ela diz o seguinte, amigos para sempre é o que nós vamos ter. Incrível. Então, agradecer também a participação de todos os nossos ouvintes, vocês que entraram aqui e participaram. Agradecer também o Piero, cara, que deixou ele na fogueira lá de novo. Faz parte, assim que é mais dinâmico, né? E a todos vocês que entraram, também as rádios parceiras que a gente não comentou durante o início, mas a Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita, o Recanto da Prece, Ulisses Persa Novo, que retransmite a gente, a Web TV, TV Espaço Espírita de Barra Velha, que retransmite a gente ao vivo. E fiquem ligados que a gente vai nos próximos programas também, talvez no próximo, já comentar sobre o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, que vai ter esse ano, que vai ser em Torres. Então participe do próximo programa que a gente vai divulgar aí a agenda e divulgar mais sobre o evento que vai ser em novembro. Piero? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho, né? Não só a parte técnica, como também aí cultural, né? Espiritual. Muito esclarecedor o programa de hoje. E aproveitar aqui e passar para vocês o resultado da nossa enquete. A pergunta foi: você desenvolveu a sua mediunidade por meio de uma escola ou curso? A resposta: 41% disseram que sim e 33% disseram que não. Eu respondi que sim, foi meu caso também. Fiz curso de médios lá no Paulo de Tarso, foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida, tenho muita gratidão. E 26% disseram que não tem mediunidade desenvolvida. Não tem mediunidade desenvolvida, é verdade. Até agora está em 3, tá bom? Gente, eu agradeço também a oportunidade, a participação. Um excelente domingo a todos. Foram 76 votos também. Total 76. Mas, Bozão, os microfones estão à sua disposição para suas considerações finais. E se você, fazer uma pequena prece de encerramento, se tiver a possibilidade, doutor Albert, trazer essa mensagem, seria muito bom para os nossos ouvintes conhecerem a mediunidade. Muito bom, minha gente. Vamos iniciar agradecendo a oportunidade de nos comunicarmos, de trocarmos informação, ideias a respeito da religiosidade através da mediunidade. Que todos aqueles que estão em contato conosco possam se sentir abraçados como nós nos sentimos agora. Que todos possamos nos lembrar a cada momento de que somos seres de luz e que precisamos buscar nos alimentar dela. Que possamos estar sempre atentos à possibilidade de um passo mais seguro. Que os evangelhos de Jesus estejam à nossa frente, em nosso coração, ao nosso lado, à nossa retaguarda, para garantir realmente que nós estejamos envolvidos em uma tarefa. Tarefa essa que seja a evolução. Que possamos olhar para nós mesmos com muito mais amor e carinho, para que nos sintamos mais fortalecidos, mais iluminados. Desta forma, possamos estender as nossas mãos àqueles que não atenderam o chamado, àqueles que precisam de um medianeiro entre o que precisa ser feito e o que está sendo feito. Que possamos, portanto, através de um processo de burilamento, nos credenciarmos para sermos medianeiros do bem. Bonsoir, companheiros. Estamos todos juntos em uma só jornada, que é caminhar. Mas o caminhar que tem direção e tem sentido é para a frente, em busca do alto, de braços abertos para podermos abraçar o maior número possível de irmãos nossos que vivemos neste abençoado planeta. Nossa saúde está ligada ao que fazemos e pensamos. Então, companheiros, vamos deixar de lado as dificuldades que vimos criando para viver bem. Quanto mais simples a vida, mais brilhante se torna. Mas abre cada um de nós e transforma para o passo seguinte. sem pressa, sem correria, porque o caminho está traçado. Mestre Jesus veio mostrar onde colocar nossos passos e nos desviamos dele. As provocações que a vida oferece aí estão porque precisa oferecer, para que tenhamos possibilidade de escolher. Então, vamos escolher de forma tranquila. Vamos observar com amor cada passo dado. Vamos pensar, pensar e pensar antes de falhar e de seguir. E ouvir muito, companheiros. Ouvir muito, para que possamos discernir o que precisa ser seguido. Todos nós temos recebido estes chamados desde que viemos pela primeira vez a este abençoado planeta, mas não demos ouvidos. Isto, aí estão os chamados repetidos para todos nós. É momento de acolher. É momento de perceber que é o mesmo chamado e segui-lo. Então, vamos nos dar as mãos no benefício do amor. Vamos nos lembrar diante de um espelho da vida, com critério, com seriedade, aquilo que vimos fazendo até agora, vamos deixar no passado. Reconhecendo as fragilidades, é verdade. Nos perdoando pelos descaminhos que fizemos, mas um perdão profundo, sincero, para não repetirmos no presente e não sofrermos no futuro. Porque o sofrimento se faz, porque a dor é realimentada. Então, vamos parar de doer. E como dissemos, irmãos, companheiros, vamos brilhar. Somos luz para brilhar. E somando-se às luzes de muitos outros, haveremos de dar a este planeta um brilho ainda maior, para fazermos nos sentir, nos ver em todo este universo abençoado. Aqueles que, como nós, estão desencarnados, só não têm em si este corpo abençoado que já tivemos um dia. As dificuldades, as mesmas, algumas já vencidas, outras insistem em vir até nós, mas os olhos já estão voltados para aquilo que nos faça bem. Então, companheiros, quando ouvimos chamar, quando vimos enaltecer, como vimos para dar novos caminhos, nós o fazemos em voz muito alta, para que nós mesmos possamos ouvir. Então, não estamos, como muitos pensam, no mesmo barco. Estamos em barcos diferentes, cada um com suas remadas, cada um com suas dificuldades, mas os mares revoltos são os mesmos, que precisamos nos direcionar para que o oceano se tranquilize logo ali à frente. Então, irmãos e companheiros de jornada, vamos nos sentir abraçados. Vamos nos abraçar, porque é desta forma que conseguiremos juntos caminhar. À frente, o grande mestre dos mestres, com sua luz iluminando a todos, com a expectativa e fé, porque o mestre tem fé em nós, ele sabe o que vamos fazer. Nós titubeamos na nossa fé em nós mesmos, e ali está o mestre, à nossa frente, com braços abertos, sua luz iluminando a todos, para e nos ensinando a carregarmos as nossas coisas. Aí estaremos, mestre, ao seu lado, e cada vez mais próximo. Assim será, certamente. Gratos, companheiros, pela oportunidade de estarmos juntos. E, certamente, continuaremos juntos com as bênçãos de Jesus.